レッドマスター、ブルーマスター、 イエローマスター、 ビートマスター、スタックマスター、 特命戦隊、ドラマスター、 マスターズ、レディーゴー！ Bonkowski se apresentando, e depois de assistir Kill la Kill, eu passei a desconfiar das minhas próprias calças. Pedro se apresentando, e Gurren Lagann é melhor que Kill la Kill. Zeferino me apresentando, e não acredite em você. Acredite em mim, e eu acredito em você. Aqui é o Igor, o capitão dessa bagaça, gravando o ingravável. Dessa vez, então, a gente vai falar do Hiroyuki Imaishi, como eu posso falar, Quentin Tarantino do Japão, né? Olha só. Um pouco mais doido. Assim, eu falei que ele é o Quentin Tarantino do Japão, já fica implícito que ele é mais doido, porque ele é do Japão, tá ligado? Fato. Vamos começar sobre a vida dele, como é que ele começou. Eu não pesquisei nada, então nessa parte eu vou ficar de orelha. Quem sabe aí como é que ele começou na carreira, quais são as influências, o que ele gostava quando ele era criança. Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1971 em Tóquio. Ele basicamente começou a carreira dele como key animator de uma série bem desconhecida aí, chamada Neon Genesis Evangelion. Acho que ninguém viu, né? Em 1995, pelo estúdio Gainax. Ali ele começou mesmo como animador. Ele não começou como diretor ainda. Só bem depois ele vai começar a ter suas próprias séries. E ele também participou de séries como Furikuri, que ele foi key animator. Participou, foi diretor de animação, filmes do Lupin 3 e do Kuchihone, que eu não sei se alguém já viu. Mas enfim, ele até participou de Full Metal Alchemist, o 2003, como key animator. Participou de bastante coisa. Tem bem mais coisa que ele participou, pra falar a verdade. É, como key animator, ele fez trabalho pra caralho, né? Ele fez muita coisa mesmo. Eu tava olhando aqui, é interessante mostrar que ele tem um dedinho em coisas que todo mundo conhece, tá ligado? Tipo, ele ajudou em Medabot, alguns exemplos do Medabot, e em Shaman King, cara. Assim, ele animou tanta coisa, mas tanta coisa, que tipo, fica até difícil de saber tudo. Pois mas é. Qual foi o primeiro trabalho como diretor dele? Bom, o primeiro trabalho como diretor dele foi o filme Dead Leaves, lançado em 2000. Não. Sim. Ué. Antes ele trabalhou como diretor em algumas coisas, não trabalhou? Não, ele trabalhou como diretor somente em episódios. Sim, mas não foi de série, como o episódio 5 de Furikuri. Ele foi o diretor. É, ele também dirigiu dois episódios de Furikuri. E o Furikuri, ele tem muito estilo do Hiroyuki Imaishi. Então todo mundo acha que é do Imaishi, mas não é do Imaishi. É baseado no mangá. Eu não sei de que é o mangá, mas é baseado no mangá. Se for dele, não sei. O mangá, se eu não me engano, é dele também. Ele publicou. Foi ele? Então estamos chutando aqui, vou ter certeza. Mas ele é baseado no mangá. E é o primeiro, entre aspas, trabalho do Imaishi como diretor, ou pelo menos como diretor criativo, não oficialmente, não sei. Mas ele teve um envolvimento bem forte, tanto que todo mundo acha que é dele até hoje. Ele participou em várias coisas, não só como diretor e animador, ele também fez storyboard, várias coisas. Ele foi responsável pela parte de arte também do Furikuri, não foi? Sim. Por isso que tem o estilo dele, provavelmente. FLCL é uma parada muito retardada. Ele não vai te explicar a maioria das coisas. As coisas simplesmente vão acontecer. O design, a animação. Você já vê muita coisa do Imaishi ali. Muita coisa. Tem parte que eles cortam o anime e começa a passar páginas do mangá. Pra vocês terem uma noção, e só fica tipo a dublagem muito fervorosa, muito ferrenha, assim. A galera tá gritando, tá na emoção mesmo, dublando e passando as páginas do mangá. Então, já é bem louco aí. A menina tá andando de uma motocicleta, pula da motocicleta, dá-lhe com uma guitarra na cabeça do guri, cresce um chifre na cabeça do guri e sai um robô dali de dentro, com uma cabeça de TV. Esse negócio de crescer um chifre na cabeça dele, já entra aí a parte de conotação sexual que, tipo, tem todos, não tem uma parada que Imaishi passa que não tenha conotação sexual, o sangue e um negócio, um estilo muito rápido. E por isso até ele é considerado, não é considerado, mas ele lembra muito o Tarantino. Ele tem muita influência do Tarantino, inclusive. Ele mesmo falou em entrevista. Dá pra ver isso em todas as obras dele. E eu acho que é isso, assim. Ele tem bastante influência da cultura ocidental e ele é um otaku filho da puta, porque todas as obras dele, quase todas, pelo menos, são homenagens a outros animes. Ou tem muita homenagem a outro anime. As duas principais dele, que são o Tengen Toppa Gurren Lagann e o Kill la Kill, eles são exploitations de outros gêneros. Então, ele conhece muito dos outros gêneros. Ele gosta muito dos outros gêneros. E o Kill la Kill tem bastante influência em Gonagai, principalmente em Mazinger Z. O Gurren Lagann também tem bastante influência em Gonagai, na real. E se tu vê outras fanarts de Kill... Fanart não, outras artes conceituais da roupa da Ryuko, tu vai ver que, tipo, tinha roupa que era mais parecida com o Devilman, por exemplo. Ele tem bastante disso. O Gurren Lagann é Getter Robo, que é Gonagai. É totalmente baseado em Getter Robo. De influências de anime, eu concordo com isso, mas ele tem uma grande variedade de influências cinematográficas, cara. Inclusive do próprio Tarantino. Se olhar sobre a descrição dele pelo Wikipedia mesmo, vai pra lá, é seu estilo baseado em muitas sequências diferentes, com movimentos pra dar um toque de ação. E, cara, você pega um filme tipo Kill Bill, tá ligado? Que tem sequências com uma música extremamente alta e muito sangue, uma coisa mais gore. Pode comparar isso com algumas cenas que ele bota no anime. Agora, saindo um pouco de influência, pode pegar também como ele divulgou o trabalho dele quando ele tava começando ainda. Foi olhar na lista de animes que ele participou, que teve algum toque dele, vai ver lá, abertura, abertura, abertura, segunda abertura, tá ligado? Ele fez muito desenho pra abertura, e assim ele foi indo de um pro outro, aumentando cada vez mais. E daí, em alguma hora, você vai começar a perceber que ele começou, cena de tal episódio, desenhos para tal episódio, tá ligado? Então, ele começou a ganhar influência trabalhando pra caralho, basicamente o que ele fez. Ele apostou nisso, ele apostou em fazer bico pra caralho, e assim ele foi conhecendo os caras, né? E provavelmente é por isso que ele faz tanta referência a anime também, porque certo, ele trabalhou nisso e sabia lá como é que é os negócios, conheceu os caras, ele viu as coisas de perto. Sim, e sobre o Tarantino ali que tu tinha falado, esse negócio de ser gore, de ter um negócio, uma edição rápida, cenas de ação bem rápidas, isso entra na parte do exploitation. Quem faz exploitation no ocidente? Quem faz exploitation que tem em mente homenagear outro gênero e baseia numa obra que gosta muito? É o Tarantino. O Django foi baseado no Django de antigamente. E ele pega uma caralhada de referência do Spaghetti Western e coloca no Django. E ele destrói, ele explode. Todas as referências ele exagera pra caralho, tanto que o Django no final é quase um super-herói, tá ligado? O Tarantino é o cara dos exploitations trash, que homenageia outras coisas, que... Inclusive, o Tarantino, algumas pessoas acham que ele copia, o Django tem cena copiada, só que é uma homenagem, ele faz uma montagem e transforma num filme. É basicamente o que o Imaishi faz no Oriente com anime sendo do Japão. Então, né? Daí tudo é o que eu ia dizer. Tem uma grande diferença entre homenagem e plágio, que algumas pessoas não conseguem pegar. Por exemplo, ele não tá tentando esconder que ele copiou aquilo. Tu pode pegar, por exemplo, o uniforme da garota de Kill la Kill, de Kill Bill. Eu misturei Kill Bill com Kill la Kill. Ok, normal. Kill la Bill. Daí... É totalmente uma referência ao uniforme que o Bruce Lee usava no filme dele. No mais famoso filme dele, na verdade. Sim, sim. Olha o loop que tá na tua cabeça. O Imaishi faz homenagem ao Tarantino, que faz homenagem a um filme chinês, cara. É um loop maldito. Na real, que o Tarantino faz anime. No Kill Bill tem anime, tem cena de anime. Sim, então, total. E ele dirigiu. E ele não só dirigiu, como a cena de anime foi produzida no Japão. Se não me engano, foi pela Madhouse, inclusive. Uhum. No Kill Bill ainda, o Tarantino também faz referência, tipo, o Grande Dragão Branco. No final das contas, eles se conversam, né? Tanto o Tarantino puxa daqui, quando o Imaishi puxa de lá, e sai essa putaria toda, essa loucura. Mas, com todas essas bases, a primeira obra dele animada vem a ser o Dead Leaves. Sobre o que é Dead Leaves, em primeiro lugar? É meio difícil falar sobre o que é, cara. Primeiro, tipo, tem que falar sobre como começa. Eu acho que o começo de tudo é o que resume ali, entendeu? Tipo, antes de começar, antes de uma pequena pausa que tem após a cena inicial, mostra os personagens principais simplesmente acordando. Eles acordam, não sabem quem são, o que estão fazendo e vão roubar um banco. Detalhe, o protagonista tem cabeça de televisão. É. Isso é de Furikuri. Os robôs de Furikuri têm cabeça de televisão. Roubar um banco pode ser tanto de um drink no inferno quanto de Reservoir Dogs. É, um drink no inferno não lembra tanto, não. Cara, é um ritmo muito acelerado, tá ligado? É uma coisa... Os animes dele já são acelerados. Agora tu acelera mais do que ele acelera normalmente, entendeu? É bem frenético. É tipo recapitulação do episódio de Kill la Kill, que acontece tipo em um isso. minuto. Tipo isso, só que em 40 e poucos minutos. Foi meio que pegar um filme, pegar um filme na época da fita de vídeo e começar a acelerar, tá ligado? Botar em fast forward. É, oi, quem é a gente? Ah, não sei o que. Ah, tamo roubando um banco. Ah, olha aí, fomos presos. Ah, ô merda. E aqui? Todos os episódios de Peristock vão ser assim depois. Se tu pegar o resumo básico, pelo menos, eu não sei se era a ideia, mas... Ó, eu acho que ele pensou o seguinte, vamos pegar um anime de 25 episódios e resumir num só? Pra que 25, entendeu? Acho justo. É, entendeu? Num anime normal seriam 3 episódios. Um onde eles acordam, o outro onde eles resolvem roubar um banco, e o outro onde eles são presos. Nesse é tudo tipo em 2 minutos, 5, 4 minutos, sei lá, alguma coisa assim. É, em poucos minutos acontece tudo. E daí tem todo um clímax, cara. Tem gente nascendo e envelhecendo em 1 minuto. O bebê nasce com 2 metralhadoras. Caralho. A criança nasce de fralda e com 2 metralhadoras. Olha o Inferno Cop aí. É, não, eu ia dizer isso agora, eu pensei nisso na hora, cara. Eu achei estranho a criança de Inferno Cop nascer de fralda e com uma cicatriz. Essa nasceu de fralda e com metralhadoras, cara. Não, a de Inferno Cop ela nasce só com uma cicatriz. Ela nasce com um garro de caranguejo, corpo lá de peixe e querendo matar um Inferno Cop. Não, essa cena do bebê é demais, porque a mulher, no caso, que vai dar a luz pro bebê, tava quase morrendo. Tipo, tava ameaçando ela. Da vagina dela saiu uma mão com uma metralhadora e começou a atirar. Bro, vai ter power. É tipo, uma coisa que eu entendi do final é tipo, eles voltam pra estaca zero. Tipo, volta a mesma coisa. É isso mesmo. Eu não entendi o negócio da Terra ser todos os clones que. Acho que eram os clones que deram certo, que as pessoas eram tudo iguais. Seria alguma coisa aquilo? Não, é assim, ó. É, não eram todos clones. Existem humanos, tipo, a. Panda, ela era um humano antes de sofrer a mutação lá. Existiam os clones, que eram experimentos feitos a partir de engenharia genética com tecnologia. Uhum. Com tecnologia. Então eles misturavam alguma máquina ali no meio. Era pra fazer soldados lá no mercado negro. Fazer, no caso, fazer pra alguma coisa. É, botava tipo o gênio que queria e coloca tipo a ferramenta que vai precisar. Esse tipo da broca. É, e vão experimentando. É, tipo, imagina que você vai servir esse cara. Agora ele lagou aí. É. E daí tem tipo um. Sei lá, o cara, ele tem um computador, não é uma televisão, acho que é um computador ali. E como era mais antigo, era aquele computador grandão, tá ligado? Precisa botar a tela LED. E como ele era espião, ele tinha que ter acesso às máquinas, à tecnologia, que era tão foda. E tinha coisa, e quando eles acordam, a primeira coisa que você percebe é que a lua tá parcialmente destruída, tá ligado? Sei lá, parece uma tendência dele, que tudo tem que se resolver no espaço, tipo... É. O Kill la Kill, ninguém topa, tudo tem que ser no espaço. Ben Stocken pensando de certa forma terminou assim também. Não foi bem. É que Ben Stocken terminou de uma maneira tão bizarra que, mano. Não, é tipo, é pior que no espaço. Bro, vai ter power. Aliás, o filho, o bebê de metralhador, era filho do cara de televisão ou era do pai da outra? Não, lá? Era do cara a garota, ela sofreu uma mutação. Então, o corpo dela já tá meio diferente ali. Daí, quando ele concebeu lá a relação entre eles, tá ligado? A melhor cena, essa cena aí, o cara da broca lá. Então, quando isso aconteceu lá, o nheco-nheco, o tchaca-tchaca, sei lá, o que você quer chamar. Até que é uma boa palavra, né? Elasta-racha. Elasta-racha. Pode ser, elasta-racha. Os genes mutantes que ela tinha no corpo dela aceleraram todo o processo. Então, ficou tão rápido quanto o ritmo do anime. E pronto. Aí o bebê, por isso que ele nasceu e morreu assim. No mesmo dia. A concepção do filho dele. Eles estão presos num quarto de uma cadeia, onde estão com uma roupa que é tipo a camisa de força, ou um embrulho pra cadáver, não entendo muito bem. Só que tem um buraco pra cagar. É, e você tem apenas um orifício, que é pra, pra eles empurram um tubo pra sugar a fezes diretamente do orifício anal. Olha só. E daí eles estão divididos no mesmo quarto por algum motivo. O cara e a mulher ficam no mesmo sala de prisão. E ele fala assim, ué, vamos fazer? Ela, não dá. Não, a gente tá com essa roupa, não tem como mexer. Daí ele olha e pensa por alguns segundos, tem um buraco pra cagar. É, daí tipo, ele se desdobra ali, tá ligado? E ela já ajeita o buraquinho dela também e ali rola o... Como, qual é a palavra, Leonardo? Elastarracha. Rola o elastarracha. E como ela tem alguns genes mutantes no corpo dela, todo o processo de gravidez é acelerado de 9 meses pra 40 minutos. É. É. Não, e tipo, na hora que eles estão fazendo sexo, tá todos os prisioneiros ouvindo, né? Aí o cara com um pau de broca, ele fica com ereção, aí começa a girar. Aí vai no... Aí ele sem querer pega no cara, o cara começa a girar. Ele estupra um cara. Tá, basicamente vocês estão me dizendo que esse podcast vai ser mais 18. É, mais 80 anos. Pra falar desse cara de broca, é melhor a cena do policial, do cara azul que persegue os dois enquanto ele tá falando, e o cara de broca tem que ficar tentando bater nele no ar. Não acontece nada. Aí depois ele dá a cena de herói lá, começa com o pau dele, começa a furar o pescoço dele. É. E ele vira pó. Ou sobe a broca. O negócio é bom. O que vocês acham? É bom, cara. É divertido. Assim, não é nada memorável, ao ver. Pra gente entender como funciona a lógica. Depois do ato da relação entre os dois, tá ligado? Eles ficam tão coisas que eles chegam a se soltar da roupa, assim, e fogem, tá ligado? Daí alguém olha assim pra ele, meu Deus, vocês sabem se soltar das roupas? E o sexo de vocês é demais. Vocês são nossos líderes. Pronto. Entendeu? Sabendo fazer sexo e tirar a roupa, vira o líder da prisão. Não tem critério. Row, vai ter power. Cara, é impressão minha ou ele usa uma caralhada de coisa que ele usou nisso aí nas obras que ele vai ter pra frente? Sim. Provavelmente. Bastante. Tem Gurren Lagann, tem... A broca... A vila principal me lembrou muito Aragio. Muito mesmo. A roupa... Me lembrou aquela cena do Aikuru. Até ele tirando a roupa louco lá. Até o fato da cabeça de máquina dele poder se conectar a outros corpos. Lembra a Gurren Lagann. É? É. Da hora. É, então ele realmente pega e usa esses elementos em várias outras coisas. Só que outra coisa que tem aí que a gente já comentou é a parada do sexo. Que tem de uma forma bizarrérrima, né? E o que mais? A violência... E a velocidade. É, o ritmo frenético, basicamente. E é importante como ele te engana, cara. Porque assim, aparece a vilã final, tá ligado? E tu acha que vai ser tipo vilã final de anime, que ela vai falar pra caralho, tá ligado? E ela tá assim, agora eu vou te matar. Daqui a pouco aparece um braço de um bebê saindo da vagina da outra e enche ela de bala e pronto, acabou o jogo pra ela, entendeu? Caralho. Acabou. Eu tô muito perdido. Mas aí depois, essa mesma vilã é comida por uma lagarta gigante. E explodida por um velho super atômico. Que era o bebê. Sim. Que porra. E o que leva a uma confusão em que eles voltam exatamente pra estaca de onde eles começaram. Vamos então passar pro Over Silver. Se alguém tem algum comentário. Então, é que eu pesquisei aqui sobre Over Silver, eu vi também, só que eu vi em italiano, basicamente. Então, não dá pra dizer nada. É que não tem como achar na internet, né? Começa daí. Eu procurei, YouTube. Cara. Que aqui, tipo, tu acha no YouTube, só que não tem legenda. Ninguém legendou aquela merda. É, tem a legenda do YouTube, que eu vi em italiano. Só os hipsters em isso. Sobre o que é? Alguém, por favor, me elucide. Eu basicamente entendi que era uma corrida de Fórmula Indy, aparentemente. Já que esse curta ele foi feito com o propósito de promover uma corrida lá no Japão. E basicamente se trata da corrida de três corredores. Piloto, que acontece desde, sei lá, cabeças pegarem fogo até eles abrirem uma nova linha de tempo. Enfim, é bizarro pra caralho. Tem 5 minutos. Só pra dizer, eles vão tão rápido com os carros que eles viajam o tempo? Mais ou menos. Tipo, criar um... Eu não sei, na verdade, eu não entendi nada, pra falar a verdade. Pelo que eu vi das imagens, bom resumo. como tu leu das figurinhas. Sim. É basicamente isso. Eu vi só uma corrida, pronto. Eu vi só até a parte do cara pegar fogo porque ele tava correndo. Daí ele começou a pegar fogo. E eu fiquei, eu preciso de uma legenda. E eu não vi mais. É, eu basicamente tô jogando o curta por imagens. Enfim. Então tem nada pra falar de over sobre, vamos passar pra Tengen Toppa Gurlag. Toppa Gurren Lagann é sobre um moleque que vive debaixo da terra. Ele acha um robô e sai no robô e tem altas aventuras e confusões com a turminha do barulho. É basicamente isso. Como a broca, importante. Como a broca. É sempre uma broca. Ela pode furar o céu ou o seu rabo. Ou o seu peito, se tu viu o filme. Enfim, ela pode entrar em você de algum jeito. Eu preferiria no peito. E é legal que essa parada da broca na série não é... Tipo, eles não deixam de fazer a piada sexual. Por que tem piada sexual com tudo? Eles têm um robô só pra fazer piada sexual. Que é um robô humanoide com uma espada na cintura. Aí eles só fazem a piada sexual dele ter um pinto grande e ele tem uma cabine embaixo da espada, que é tipo as bolas dele. Então, tipo, a cabine quebrou, aí todo mundo sente a virilha. Então... O negócio tá lá, ele é meio... Tem que tá, tá ligado? É checklist. Lembrando, esse robô que tem a piada do pinto grande é atacado por uma outra robô que tem uma boca nas pernas. Faz uma buceta, tá ligado? Verdade! Não, é um robô que ele é dividido em duas fileiras, digamos assim, e aí ele entra com a espada no meio das duas, né? Não, e tem a robô daquela general lá, que ela é uma homem besta, uma homem fera ou uma... Escorpião. É, essa. E quando ela vira, muda pro modo robô, fica tipo uma boca de vagina no meio das pernas dela. Caralho, eu não lembrava disso. Mas tem uma cena contra aquele general do ar, que é tipo, a nave voa e ela tem duas sessões e ela tem uma sessão no meio que daí vai lá e entra o bagulho. Então tá lá, ele é obsessivo, tem que ter. Se não tem, não é ele. O Lagann é o principal dele. É a obra mais famosa. Gerou lucros. E prêmios, né, cara? Prêmios. Sim. Não, e o Gurren Lagann, ele foi um anime que, assim, trouxe de volta a Gainax. Tipo, trouxe um pouco de retorno pro estúdio. Depois deles venderem a casa, fazerem Evangelion. Então, deu uma boa ajuda, querendo ou não. O Gurren Lagann, ele também não é daqueles que tem animação foda. Porque o... O Imaishi, ele faz as paradas pra ser trash. Sim. Tipo o Tarantino. E ele sabe ser trash. Tanto que ele supervisionou o Inferno Cop. Ele é profissional em ser ruim, tá ligado? E funciona muito bem pra ele, né? Só uma coisa aí, Gustavo. Não querendo te corrigir alguma coisa, mas... Não é só complementar o que você falou mesmo. Eles fazem uma coisa que, mesmo que não faça sucesso repetidamente, faz sucesso por mais tempo, tá ligado? Não é uma modinha passageira, é uma coisa que vira referência depois. Tanto de arte, quanto de trilha sonora, quanto de... Mesmo que seja de coisas que eles pegam como clichê. Tudo que ele bota de clichê na obra dele, parece genialmente novo, entendeu? Sim. A maneira como é explorada é muito... É porque o Imaishi é muito tipo de dizer coisas através da loucura. Através da... Do épico exagerado. Ele explora algo antigo de um jeito que ninguém explorou ainda. Não, na real, ele diz o que é muito... Ele fala sobre o que já aconteceu. Ele só traz, ele faz uma montagem do que já existe e coloca e exagera. Sim. Não, ele fala do jeito dele, porque o jeito dele é exagerado. É isso que ele define ele. E falando no jeito dele, um negócio legal de Gurren Lagann é que ele é um anime super mainstream. Todo mundo conhece Gurren Lagann. E ainda assim, ele traz os negócios... Que a maioria dos otakus brasileiros aí não gostam, que tipo, o estilo cartoon. Gurren Lagann é muito. Tudo que o Imaishi faz é cartoon, só que Gurren Lagann, ele fez sucesso tendo esse estilo. E a história de contar. A forma de contar a história dele, o storytelling do Imaishi, também é bastante cartunesco, tem muita referência ao cartoon. E o que eu ia falar antes. Que o Imaishi traz agora, sendo ainda mais Tarantino do que ele já era, que é o Exploitation. ele pega basicamente várias paradas do Mecha e exagera. Se o Mecha atravessava o planeta com o braço, agora o Mecha vai ser do tamanho do universo. Porque, é, né? Ele tem que ser exagerado. Shuriken de galáxia, basicamente. É, Shuriken de galáxia. Sabe o que é legal nisso também? Do que ele fala, que ele mostra quando você tem um Mecha, por mais bizarro e inacreditável que pareça, tu não questiona. Se o cara atravessa um buraco de 20 centímetros pra mudar de sala, pra sair da cabeça do Mecha e pro peito, tu não questiona. Entendeu? E o legal, aí tu entrou no ponto interessante, que a gente pode partir daí, que o principal do Gurren Lagann, pra mim, pelo menos, é o negócio do espírito masculino. Tanto que aquilo aqui vai ser o oposto, né? É. Vai ser a mulher aceitando o próprio corpo, e o Gurren Lagann é o bagulho do espírito masculino, tipo, o espírito masculino resolve tudo, e é basicamente isso. Então, o argumento principal da série é: eu tenho um espírito de luta, eu faço o que eu quiser. Que o crescimento e o amadurecimento de um homem. Sim, de um homem. Exato. Da mesma forma que Kill la Kill é o crescimento e amadurecimento de uma mulher. É, embora que mesmo que você seja uma mulher, você é um homem também, né? Você tem a alma de um homem. Mas como isso assim? Não importa muito. Tem a parte em que a Kyoko tá lá e atacando o inimigo do Kamina. Não se mete na luta de um homem. Ah não, mas você é homem também, entendeu? Tipo, Kamina pra... É estranho isso também, porque tipo, no Kill la Kill também tem os personagens homens e eles passam pelas mesmas coisas, né? Tipo, o Gamagori com a roupa dele também passa pelas mesmas, as mesmas conflitos com a roupa do que a Ryoko. E as mulheres, tipo a Yoko, também tem o Helicoidal lá, o Spiral Energy. É. Então, é sobre homem, só que ele não deixa de igualar os dois gêneros. Ele consegue ser sexista sem ser sexista, eu acho. Ou tô falando merda, eu entendo assim. Tá certo, mas não é exatamente sexismo. É uma mudança mais de lado feminino e masculino mesmo. Porque se tu for pensar que cada ser humano tem um lado feminino e um masculino, tu pode partir daí, tá ligado? É, qual o lado feminino do homem? A preocupação com a aparência. Tem homem, eu me preocupo com a aparência. Pouco, mas me preocupo um pouco. Entendeu? E a mesma coisa que tem mulheres que também tem, tipo, garra e determinação. O que é tipo, é determinação, é força, são coisas de homem. Não são coisas só de homem, entendeu? Mas são meio que masculinizadas, por si só. É, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas tem bastante razão. Tanto que a gente tem o não lembro o nome dele, mas ele é o mecânico do Gurren Lagann. Começa com R o nome dele, alguém me ajuda aí. Leroy. O Leroy, ele é um homem feminino. É. E ele tá igual a todo mundo ali, né? Então, tem razão. Tanto que a maioria das mulheres em Kill la Kill, pelo menos a Ryoko e a Satsuki, elas são masculinizadas. Sim. É, mas no final. Menos. Não, acho que menos no final. Não, é. A outra vira sapatão. Quem? A Ryoko vira sapatão no final. Ela desiste dos homens, acabou. Ah, sim. Não, ela matou dois, né? Verdade. Aí eu tenho o beijo da morte, filha da puta. Ro, fight the power. Vocês vão concordar comigo, eu acho, que o que surpreende em Gurren Lagann é a forma como ele cresce. Você fala do Simon? Não, eu falo da magnitude da série, sabe? Ela começa embaixo da terra, numa vila que não consegue ver o sol, e aí tu tem uma progressão, essa vila, algumas pessoas da vila saem, e ele constrói uma brigada, rouba um robô gigante, e aí eles constroem uma cidade, o negócio vai pro espaço, e aí de repente tá do tamanho do universo. Então, isso é muito bom. Ô Igor, e não só o crescimento no desenvolvimento da humanidade, mas também o crescimento da visão crítica da obra. Porque no começo, são um bando de pessoas que estão embaixo da terra e querem sair. Depois, são um bando de pessoas que querem lutar e eles lutam. Daí, são um bando de pessoas que querem construir uma cidade e eles constroem. E aí, daqui a pouco muda um pouco e começa... Porra, mas construir uma cidade não é assim. Reger uma cidade é diferente. Eles não podem mais fazer as coisas que a gente fazia antes, ligado? Uhum. O questionamento assim, deles melhora. Um negócio que eu vou falar que eu não gosto em Gurren Lagann. Eu não acho perfeito, mas tem um negócio que eu não gosto, é a forma como ele é muito lento no começo. Pra alguém que quer chegar that high, tá ligado? Ele começa muito lento. Até ele. Aqueles episódios dele conhecendo a galera, os parceiros dele. Não combina com o resto. Muito. Não combina muito com o resto da série. Eu também achei chatinho, mas eu achei necessário. Porque eu acho que a impressão de mostrar ali era como a câmera pegava, juntava as pessoas, sabe? Aquele negócio de... É mais pro Shonen mesmo. Como uma pessoa consegue unir todos. Ah, você é da Brigada Gurren. Ah, é. Ah, tá andando aí, vem comigo então, tá ligado? Depois transformar aquilo em algo grandioso. Então, sim, eu concordo. Necessário, tipo, mas chato. Os primeiros episódios, esses aí que o Igor falou, foi mais pra mostrar o carisma do câmera. Aí chega no episódio, o nome girado, episódio 7. 9. Episódio 9. Vamos chamar de... Oh, episódio da morte do câmera. Pronto. Não diga assim, cara. Não fala assim. Meu coração não aguenta quando fala episódio da morte do câmera. Tem que preparar, né? Peraí. Episódio do Leão do Sacrifício. Pronto. Melhorou. Vai. Leão do Sacrifício é o truque pra identificar personagens que morrem para o crescimento de... pra acontecer o crescimento do outro personagem. Okay. Então, eu acho que foi mais pra quebra de expectativa mesmo, talvez. Uma quebra. Então, eu acho que não precisava ser tão chato. Não precisava. Dava pra comprimir muito fácil. Mas o negócio que o Léo falou ali, do Kamina juntar as pessoas e isso lembrar o Shonen. Aí a gente vai ter a dualidade do Kill la Kill de novo. Porque da mesma forma que é um exploitation de robô gigante, ele é um exploitation do Shonen em geral. Que é o negócio do espírito de luta e da amizade. Ao passo de que Kill la Kill vai ser o exploitation dos animes de gangue, mas vai ser o exploitation do shoujo. Mahou shoujo, o desenvolvimento da mulher. Então, mais uma vez essa dualidade, com o Gurren Lagann lembrando a parte mais masculina mesmo. Os alunos testosterona. Totalmente. E, quase literalmente, na real. Oi, agora, sobre a primeira parte ser chata, o primeiro episódio é especialmente mais parado, assim, pra mim, cara. Eu acho que eu cheguei a ver o primeiro episódio, aliás, começar a ver o primeiro episódio umas duas ou três vezes antes de eu engatar, assim, pra terminar o Gurren Lagann. Eu só tive vontade quando eu terminei realmente o primeiro episódio. Mas no comecinho eu vi, tipo, aquele clima debaixo da terra e eu achei que seria alguma coisa assim. A humanidade sempre tentando sair e morrendo em cima da terra, sabe? E nunca saindo daquela parte ali. Então, eu achei que aquilo sim foi necessário, porque tu vê de onde ele começou, sabe? Ele começou embaixo da terra e daí depois tu vê onde ele chegou. Isso é uma disparidade que tu precisa notar, precisa estar bem claro na tua mente. É um fato. Mas eu comecei a ver Gurren Lagann sem saber nada da série, só que os caras falavam que era bom. Uhum. Então eu não sabia que ele sairia dali. Então quando eu comecei a ver, assim, ah, cara, esse cara vai ficar embaixo da terra tentando sair o anime inteiro, velho. Eu já vi coisa assim, entendeu? Uhum. É justo. Fight the power. Mas tem ainda a referência ao mito da caverna de Platão. Então, da mesma forma, cara, eu não vou conseguir separar Kill la Kill de Gurren Lagann, mas tudo bem, vamos lá. Da mesma forma que o Kill la Kill tem uma mensagem através do nonsense, o Gurren Lagann, por mais que a mensagem não seja tão profunda, tão bem aprofundada, ele também tem uma mensagem através do nonsense, que é a parada de ir em frente, crescer. Não como pessoa, mas como... Como a humanidade em si tem que crescer, sabe? Tem que deixar os dogmas passados de lado e procurar sempre melhorar. Procurar sempre informações novas, não se estagnar. Tanto que isso é bastante claro no começo com a parada da caverna de Platão, que eles não conseguiam ver o sol, eles só eram trancados no mundinho deles. Ninguém queria que eles crescessem como humanidade. O genome, ele, o objetivo dele é parar o desenvolvimento da humanidade. Então eles derrotam isso. Mais uma vez, depois eles têm o espiral que também quer parar o desenvolvimento da humanidade. Eles derrotam isso e eles estão sempre procurando progredir como coletividade. Então ele tem isso. É o antiquado, o passado, aquelas pessoas conservadoras que não conseguem se desvencilhar da tradição, contra Sim. as pessoas que estão tentando buscar algo novo. Acho que esses temas aí que você está tratando, em quase todos os personagens é retratado. Por exemplo, tem aquele... Qual é o nome daquele menininho que tinha a vila da religião? Uhum. Poxiu? Sim. Você vê bastante nisso dele ser conservador. Ele uhum. mesmo não queria ir com o Shimon e com o Kamina pra sair da vila dele. Depois você vê que isso também volta lá pra frente, né, na parte da cidade. Sim. Ele tomou poder e tal. E eu acho que o Roshio, ele tem mais ou menos o papel que tem o figurante de ping-pong. O figurante de ping-pong, ele é um cara que perde no ping-pong no terceiro ano, E aí ele sai pra tentar se encontrar. Tu nunca vê ele, ele não é importante, tu não sabe o nome dele, ele não é um personagem, ele é um figurante. E aí tu tem vários diálogos ao longo da série, ele aparece umas 3, 4 vezes, que tu vê que aquele personagem é basicamente o que a série representa, sabe? O impacto do esporte na pessoa, como a pessoa tenta se encontrar fora do esporte, e aí no esporte que ela consegue se achar. Basicamente todos os personagens e a série é sobre isso, e tu vê isso refletido no figurante. O Rush é mais ou menos isso. A série é sobre fugir do antiquado, do conservador, e o Rush, todo o crescimento do personagem é sobre isso literalmente, né? Ele era religioso e religião, no caso, principalmente no caso que foi retratado na série, é uma parada que trancou o desenvolvimento, exato. Então o Rush, ele traduz bastante o que é o Gurren Lagann. Então, no começo, isso tá bem implícito, assim, Gurren Lagann, porque eles já estão embaixo da Terra. Só que a caverna do mito de Platão não é uma caverna física, é uma coisa mental, tá ligado? O bloqueio que se tem. Uhum. Mas no mito de Platão ele também retrata a caverna como algo físico, então uma metáfora, mas é algo físico. É, mas o que eu tô dizendo é que não migra apenas pra quando ele sai da Terra, porque no caso eles saem da caverna do subsolo e vão pra superfície. Até ali é o Lorde Venom, é o Lorde Genon que tá ali, que é o cara que alimenta ele, seria o dono da sombra da parede. Mas depois eles têm que sair do planeta, daí o planeta se torna a caverna, tá ligado? Existe algo além do planeta. É porque aí entra a parada do DNA helicoidal, que é o crescimento é infinito. O Gurren Lagann, inclusive, o crescimento do Gurren Lagann é infinito, do robô. E o crescimento da humanidade é infinito, sabe? Tu não sai da caverna e tu tem todas as... Eu acho que ele vai até além do mito de Platão, da caverna de Platão. Porque tu não sai da caverna e tem todas as informações na tua frente, pronto, tu descobriu o mundo, não tem o que crescer. Não, tu sempre tem o que crescer. Tu tem que crescer infinitamente, até a tua morte. Tu pode viver 3 mil anos e tu vai ter que crescer pra sempre, sabe? E é isso. Acho que é sobre isso que é o Gurren Lagann, mas continue. É isso que que faz algumas pessoas quererem sair da caverna e outras se assustarem horrivelmente e quererem se isolar na caverna, tá ligado? Depende do ponto de vista. Pode ver bastante referência a isso em Matrix, por exemplo. Mas é quando o Neo, ele acabou de sair da Matrix e pergunta por que meus olhos doem. O Morfeu olha pra ele e fala, porque você nunca os usou, entendeu? Os olhos que acontece na caverna de Platão, né? O cara sai e quando o sol bate no olho dele, ele não consegue enxergar as coisas por um momento. Então, tipo, aquilo que tapava seus olhos é desbloqueado e sua mente é aberta, entendeu? Mais uma vez, tu tem esse tema com um robô gigante soltando galáxias como Shuriken. O que fica muito mais legal, cara. O que é muito mais foda, né? Poxa que pariu, né? Sejamos sinceros. Eu vou comparar com o Tarantino mais uma vez. Esse podcast vai ser o podcast das comparações. Porque o Tarantino, ele também faz isso com... Vou citar o Django mais uma vez. No Django... Ele faz um negro ir lutando contra os brancos, né? E o negro tá ganhando poder e ele vira quase que um super-herói no fim. E o negócio é bem trash mesmo. É tudo bem trash no filme, as atuações. É tudo caricato pra caralho. E é proposital, né? No meio dessa parada trash e homenagem ao cinema, espaguete western, o Tarantino, ele também representa no Django o negro lutando pela própria liberdade. De uma forma totalmente diferente que o próprio Estados Unidos ensina, que é Abraham Lincoln sendo o deus do novo mundo, o Jesus Cristo que salva todos os negros coitados. No Django não, no Django é o negro lutando pela própria liberdade, tanto que o nome do filme é Django Unchained. Então tu tem, mais uma vez, a comparação, eles fazem no meio do trash, passam uma mensagem muito foda, muito legal. Um robô gigante soltando galáxias como Shuriken. Eu falaria sobre os personagens principais, o Simon e o Kamina primeiro, mas eu vou deixar isso depois. Eu vou me focar num personagem que pra mim tem um dos desenvolvimentos mais legais do anime. Não é o Kinon, embora seja massa, é o Viral. A gente gosta dele, primeiro pela honra dele, ele tem os princípios dele bem estabelecidos. Depois pela rivalidade que ele constrói ali com o Kamina. E por último pelas metas dele, são mais simples do que a gente pensava, entendeu? Sabe o que eu gosto no Viral? Ah. É que ele é uma besta humana que não é humano. Ele realmente não é humano. Dá pra te ver pela personalidade dele que ele não é uma pessoa, tá ligado? Ele é de uma espécie própria e ele não entende a gente. Isso é bem legal, dos conflitos dele. Mas aí tipo, você vê aquela cena lá do sonho, né? É onde eu chegar. Um dos conflitos dele é ele sempre querer. É o que ele mais queria ter, é tudo que ele não pode ter. Ele queria ter o rival dele, que é o Kamina. Ele queria, tipo. Queria ter o poder, ele não tem. Ele queria, tipo, se vingar, ele não pôde. Ele queria ter uma família, ele não tem como. E ele é imortal. É, ele queria, tipo, sei lá, em algum momento eu imagino que ele vai querer morrer com os amigos dele, porque ele vai ver os amigos dele morrendo, e ele não vai poder. Cara, é bem legal isso. Ele também não consegue entender as pessoas, né? O que elas fazem, o poder do espiral, pá. É bastante interessante. O Viral realmente um dos melhores personagens, talvez o melhor personagem. Ainda no assunto personagens, acho que esse vai dividir a opinião da galera, é o Kinnon. Que é, pra mim, ele me ganhou quando ele foi enfrentar um robô gigante com uma escopeta. Kinnon é o... Cara, me lembra que eu não lembro quem é o Kinnon. Kinnon é o cara que parece o Kamina loiro. Ah! É a segunda vítima da Dama Fatal. É o Kitan? É, cara. É o Kinnon. Porra, por que tu não chama ele de Kitan? É porque Kinnon é a irmã dele, eu me enganei. É Kinnon, Kitan e Kinnon. É tudo com K, essa porra aí. Sim. É o Ku Klux Klan. É. Caralho, cara. Pior que eles usam aquele manto mesmo, velho. Caramba, cara. Caralho. Eles realmente usam aquela máscara do Ku Klux Klan. Cara, tudo. Kengaskhan? É o Kengaskhan. É o Kengaskhan. Caralho. E eles jogam fogo nos monstros, tá ligado? Eles. Caralho, olha só. Pior que eles andam com um molotov e ateiam fogo nas pessoas de outra raça enquanto usam aquelas caralho, máscaras. Caralho, velho. Tem mais semelhança com Django do que a gente imaginava, hein? Olha aí. Meu Deus, caralho. Ah, e o Kitan é loiro igual o DiCaprio. Olha lá. Tem coisa aí. Só falta ele machucar a mão e esfregar sangue na cara do professor. E ele também não tem nenhum Oscar. Olha lá, ó. Igual. Row, fight the power. Assim, o Kitan, na real, que não tem tanto desenvolvimento assim, né? Ele só tem uma morte legal. Vocês acharam o negócio do romance dele com a Yoko meio tirado do nada? Assim, é, com certeza. No começo, o que me parece é que o Kitan, ele é um cara igual o Kamina. É o que é jogado ali. Mas depois tu percebe que ele não é igual o Kamina. Ele é mais diferente do Kamina do que se imagina. Ele é tímido, ele quer ser igual ao Kamina. As coisas que o Kamina consegue fazer certo, ele é o cara que não consegue fazer certo. Uhum. Ele também tem uma organização que é absorvida pelo grupo do Kamina depois. O poder que ele tinha, que era o petróleo que ele tinha achado, é superado pelo poder que o Kamina acha. O final, sobre a morte dele ali, do romance ser jogado nada ou não, eu não lembro exatamente do diálogo, porque eu terminei de ver Gurren Lagann bêbado. Total. Mas, se eu não me engano, foi alguma coisa tipo, mano, vivi a vida inteira na punheta, preciso pegar alguém. Daí ele foi lá, beijou a mina e saiu. Foi o que eu entendi. Não foi assim, não. E logo a errada, ele escolheu a pior pessoa do mundo. É o seguinte, o beijo do Molly. Seguinte, ele, como eu falei, ele teve esse negócio aí, quando ele era mais jovem, ele tentava ser mais igual ao Kamina. Daí passaram alguns anos ali, ele amadurece bastante durante esses anos, trabalhando no governo e tudo mais. Tanto que ele começa a tomar atitudes como defender minha família, mesmo que eu tenha só uma escopeta, não importa. Ou acreditar no meu senso de justiça. E chega uma parte em que ele faz um discurso que tipo, ah não, eu não sou um líder como o Kamina era. Eu não sou um líder como o Simon se tornou. Eu sou o cara que ajuda aqui, sempre empurrando esse grupo, enquanto eles puxam na frente. Eles vão liderar, eu vou apenas dar força. O que eu posso, ligado? E isso pra mim, cara, foi a maior prova de amadurecimento dele. E quando ele tá lá, ele vê os amigos dele morrendo, amigos com quem ele trilhou anos e anos, ele se mantém firme enquanto vê os amigos dele morrendo. Só que um líder seria o cara que teria que ficar vivo até o final, mesmo que visse todos os amigos morrerem, tá ligado? Ele é o cara que pode tacar o foda-se e ir com tudo de raiva porque os amigos dele morreram. E é isso que ele faz. Ele tipo assim, vocês são poderosos? Beleza, mas eu... Falou, entendeu? Eu vou lutar mesmo que meu corpo se despedaça, que é isso a alma de Gurren Lagann, mesmo que meu corpo se despedaça, eu vou lutar até meu último suspiro pra ferrar vocês, seus filhos da puta, entendeu? Me convencesse. Ele realmente, assim, não é o melhor desenvolvimento de personagem que tem, mas... Não é. É legal, é ok, eu aceito. Row, fight the power. Eu sinceramente não tenho o que falar da Yoko. A Yoko é uma pessoa, assim, ela é crível... E pra mim é só. A Yoko é a manifestação da vida real em um anime. É uma mulher que te tira de um lugar pra te levar pra um mundo mais perigoso. Só pode ser merda, cara. Não. Eu acho que ela é uma referência a Yoko Ono, é. Que ferrou com o John Lennon. Então ela é Yoko. Caralho. Faz sentido. Caralho, todo podcast que a gente faz, a gente descobre novas coisas, hein? Meu Deus. Ela separou os vidros, deixou o Simon deprimido pra caralho. Foi ela que viu. O Cameron morreu por causa dela, cara. Ficou na frente de Sony. Também. Deixou o amigo no frente. Eu não entendi se o Simon, ele tava com ciúme do Kamina ou da Yoko. Não, eu realmente não peguei essa parte. Não. Ele começou a gostar da Yoko, porque ela, tipo, ó, ela... Ela é simpática. Ela é gostosa, caralho. Só que, ao mesmo tempo, ele admira o Kamina e sabe que nunca, no caso, ele acha que nunca vai poder se tornar igual ao Kamina. Então, quando ele vê a Yoko se declarando pro Kamina, ele pensa, ah, é normal, ele é muito melhor que eu, ele é uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo ele fica com inveja do irmão dele, e isso ferra o sentimento dele, tá ligado? Essa parte é bastante interessante, porque ele não quer estar com inveja da pessoa que mais importa pra ele, né? Só que não tem como. Ele é humano, cara. Aquilo não foi uma coisa, tipo, ah, como ele é bicho, cara, é uma coisa, mesmo que tu lute contra, tu não pode ir contra isso. Vamos pro Kamina. O Kamina, ele é o cara que precisa morrer, basicamente. É. No final das contas, ele foi feito pra ser o cool guy, o cara super simpático, que resolve todos os problemas, que leva todo mundo nas costas, e que precisa morrer pra dar espaço pras outras pessoas, né? Mas não basta ter morrido, ele tem que ter tido a vida que ele teve, né, cara? Uhum. É, as instâncias que ele teve, os conflitos, é tudo, tipo, refletido nos momentos finais dele. O Kamina, talvez ele seja o maior exemplo desse troop, que é o Leão do Sacrifício. Uhum. Que é o personagem que precisa que a morte significa o desenvolvimento do protagonista. E isso me lembra até um monólogo do Lex Luthor. Ó, puxei de longe, Olha aí. Em Lex Luthor, Homem de Aço, que é uma das HQs mais legais do Superman. Que ele diz que, tipo, o Superman, ele tá empacando a humanidade porque ele resolve todos os problemas da humanidade. A gente não precisa mais se preocupar em como é que a gente vai acabar com a criminalidade ou porque o Superman tá acabando com a criminalidade pra gente. Então a gente deixa de crescer por causa de outras pessoas que já resolvem os nossos problemas. E o Leão do Sacrifício é basicamente isso, né? O Kamina, ele realmente é o maior expoente disso, mais famoso pelo menos. Assim, eu realmente não sei muito o que dizer do Kamina, além dele ser um cara que era fodão e precisava morrer porque ele fazia muita coisa pra dar espaço pros outros personagens. Além de Leão do Sacrifício, o Kamina se torna o... Ele se torna o Merlin do coisa, tá ligado? O mentor. Sabe o Merlin do Simon? Ah, não, tá, ele entendi. É tipo um mentor que guia ele até onde ele tem que estar. Tá. Ele, desde pequeno, ele mostra, tá sempre na frente, mostrando o caminho, o que é certo, o que é errado, o que ele não tolera, o que ele tolera. E aos poucos o pupilo dele, vai assimilando isso um pouco. Mas é como dizem, todo mestre aprende com um aluno também. O Kamina, no final das contas, era ele que tava sendo empurrado pelo Simon, né? Ele era um cara muito bom em falar, só que o Simon era um cara muito bom em agir. Então, quem não deixou o Kamina cair, quem não deixou o Kamina desabar, foi o Simon. E só prova mais uma vez que se tu rever o Gurren Lagann, tu já tem as indicações de que ele vai morrer, porque é o Simon que vai pra frente e o Kamina é ajudado nisso. Ainda sobre o Kamina e o Simon, tem um diálogo dos dois que mostra a visão que um tem do outro e como isso é importante, tá ligado? Porque é tão importante tu poder motivar as pessoas quanto é tu poder agir. E cada um tinha algo disso. Então o Kamina, ele cede, é como se ele cedesse uma parte do espírito dele pro Simon. Tanto que antes dele coisa, a Yoko faz umas perguntas lá pros dois. E primeiro ela pergunta pro... Mostra a gente sabendo a imagem do Simon, né? Ah, é quando a gente desabou, o Kamina foi ele que me deu coragem, ele que me motivou, ele que tava sempre tentando. Ele nunca teve medo, ele nunca desistiu. Mas aí quando a gente ouve pelo lado do Kamina, o Kamina fala... Eu tava morrendo de medo. Eu já tinha desistido. Eu era só fachada. Eu não tinha motivo nenhum. Eu me arrependi da minha vida. Mas enquanto eu falava, ele agia. Aquele cara tava metendo a broca. Ele tava cavando ali, desesperadamente. E eu percebi que era a minha voz que tava motivando ele. Então eu continuei nisso porque era isso que eu podia fazer. É uma relação retroalimentativa, se é que essa palavra existe. É como se cada um fosse uma peça de um motor e essa peça, uma alimentasse a outra, né? Uma desse força pra outra. Até que uma evolui de um jeito, porque pela falta da outra, né? Porque uma ajuda a outra, mas é como tu falou aquele negócio lá do Lex Luthor sobre o Superman. Quando ele sente falta disso, ele é obrigado a evoluir por conta própria. O Simon, ele para o espectador não é bem um personagem até esse momento, né? Até aquela cena do vulcão, que faz a comparação do vulcão com o Kamina. O Kamina faz a comparação do vulcão com ele mesmo e o Simon faz a comparação do vulcão com o Kamina. E até aquela cena em que o Kamina conversa, fala, ah, porque o Simon que me dava força, ele não era bem um personagem, ele era um cara sem graça. Ele era um Tanaka. Ele era qualquer um. E depois ele se vê forçado a crescer, né? Ele é obrigado a crescer. E ele consegue isso através da Pepeca. Basicamente. É. Só que, assim, eu acho que é um problema. Não sei se é um problema ou se é algo necessário pro exploitation dos clichês. Mas todos os personagens, eles têm um desenvolvimento, depois do desenvolvimento eles continuam sendo a mesma coisa, eles perdem o conflito, então por mais que o personagem seja legal, ele é extremamente raso. Isso eu acho que é um problema, de certa forma, assim. O Simon, ele tem um desenvolvimento legal, mas é um desenvolvimento que acontece em 2 episódios e depois ele continua sendo a mesma coisa sempre, sabe? Mas sabe o que é legal no Simon? É que ele é um tipo de personagem que qualquer pessoa que esteja vendo anime pode ser mais no lugar. Porque primeiro ele é só um observador. Ele age, mas ele tá só observando, ele não tem um diálogo. Então tu meio que pega aquilo e é como se tu estivesse observando ali com ele. E quando ele é puxado pro plot principal, ele é arrastado pra zona de frente e obrigado a tomar atitudes, tu meio que te sente também como se, porra, tu sente o impacto daquilo. Uma pessoa que tava só observando até o momento, que tava meio de lado, é puxada pra liderar toda aquela porra. Sim, sim. Mas eu realmente acho que peca bastante nessa parte. Do quão raso os personagens são. Inclusive é um dos motivos de eu preferir Kill la Kill, né? Porque os personagens de Kill la Kill, o crescimento deles é muito mais gradual. Eles não têm, tipo, resolver o conflito e pronto, agora é só festa. Eles têm um conflito até o fim, sabe? Eu sou do contra. Eu acho que se Gurren Lagann peca em fazer pouco disso, Kill la Kill peca em exagerar demais, sabe? Forçar demais. Não, não tem, tipo, ele não perde muito tempo nisso. Tem um episódio que fica mal. Não, tem um episódio que é ruim mesmo. A gente fala de Kill la Kill depois, vamos encerrar. Cara, o Simon tem um óculos de estrela, seu argumento não é inválido. A parte que o Simon perde o óculos e o óculos evolui. O óculos evolui, não acontece nada. O óculos evolui, eu achei sensacional. Sensacional. É após a morte do Kitan. É a energia da evolução, né, cara? É isso? Sim. É a parte da temática que a gente tava falando. Então vamos falar sobre as duas cenas que eu acho que são bem marcantes. Aliás, 3 cenas. Uma onde mostra o sonho de cada um. E a outra que, ainda nessa parte do sonho, mas mostra o sonho do Simon, tá ligado? Uhum. Que é o ideal, mas não é o ideal, entendeu? É o que seria, tipo, mais ou menos bom, mas não é o irmão que ele queria. E, cara, na hora que o Kamina aparece, assim, de frente dele, tá ligado? E ele olha assim, ele tá mais alto que o Kamina, ele tá, tipo, ele foi num lugar além do que o Kamina foi. Tu vê, tipo, eu te superei, cara, entendeu? Eu fiz o que você não fez. Gurren Lagann tem os 3 finais, né? Então... É legal que na batalha final ele tá com o Tengen Toppa Gurren Lagann, o último robô, e quando ele vai dar o último ataque, ele vai diminuindo, todos os robôs vão regredindo até pra última forma, com o começo, que é o Simon. É lindo, cara. E ele bate no cara sendo o Simon. Ele tava do tamanho do universo. E ele bate no cara sendo o Simon. E o que é muito bom, velho. Nem só isso. Eu bêbado, tava urrando. Tipo, onde é, velho? Bate nesse filme. Isso é no filme. Isso é no filme, né? Porque no anime ele atinge com a cabeça lá só. Não, eu acho que depende da versão Blu-ray também, aparece. Mas também ele bate no cara. Os 2 finais de arco, que é um contra o Lord Genon e o outro contra os Antipirais, são brutais, cara. Porque até o momento é robô. Daí, no primeiro é o Lord Genon dando uma surra nele, cara. Na pura porrada, tá ligado? E o último é ele dando um soco no Antispiral. Sim, é bem cru esses... O clímax dos dois é bem cru, que é bastante engraçado, porque você tá dentro dos robôs. O negócio legal é que os robôs de Gurren Lagann são bastante orgânicos, né? Eles não têm O movimento deles não é nada robótico. Uhum. Eles têm expressões. Só que, tipo, tu tá dentro dessa casca, mas quando o Imarchi quer dar o clímax, ele tira o cara de dentro e vai na porrada crua, né? Porque é muito mais visceral tu ver os caras se batendo com o punho. Sente o impacto... É estranho quando sente o impacto de um punho mais pesado do que o impacto do punho de um robô gigante, entendeu? Sim. É pra mostrar o poder dos humanos. Ele queria mostrar a força dos humanos, mas os humanos mesmo da porrada. É isso aí. A cena em que aparecem todos eles em duas fileiras, tá ligado? Cada um na sua broca ali de lado, com o Simon no meio, tá ligado? Ah, sim. Cara, muito que eles vão resgatar a Nia? Eu tava tendo orgasmos ali, é sério. Que assim, basicamente eles geram o Tengen Toppa Gurren Lagann ali. É a última transformação. Uhum. É muito louco mesmo. Enquanto todo o universo assiste, cara, meu Deus, velho, sério. Foi muito bom mesmo. E o melhor da cena é eles falando a frase do Kamina no final. Quando forma o Tengen Toppa. Quem você pensa que eu sou? Quem você pensa que nós somos? Meu Deus, você daqui eu vou lá ver Gurren Lagann. Caralho, Gurren Lagann é muito bom. Penny Stocking veio quantos anos depois de Gurren Lagann? 3 anos depois, em 2010. Ele é uma série totalmente americanizada. Se antes tinha traço cartunesco, Penny Stocking é cartunesco do começo ao fim. Ele é episódico, ele tem uma parada humor nonsense, humor americano, os plots são nonsense, não tem desenvolvimento de personagem, não precisa de desenvolvimento de personagem, é super colorido. Então assim, é um cartoon, só que a gente chama de anime porque foi transmitido no Japão. E é no Penny Stocking que ele vai colocar o maior número de referências que ele tem. Tem desde Berserk a Beatles. Ele tem o Resgate do Soldado Ryan, cara. Com esperma. É, caralho, a cena que faz alusão do Resgate do Soldado Ryan é muito boa, velho. É muito bom. Tu lembrando do Tom Hanks lá todo tristão, tá ligado? Que é a cena toda pesada e aí tu vê os espermas na mesma situação e é tipo, tocante, velho. É tocante, sabe? Falando um pouco sobre o que é Penny Stocking, basicamente são duas irmãs anjo que foram banidas do céu, elas caíram pra terra e elas precisam derrotar fantasmas que são pessoas que não tiveram, tipo, não concluíram alguma coisa na vida e elas ficaram com remorso e se tornaram fantasmas. E elas têm que derrotar esses fantasmas, os fantasmas deixam moedas, eles dropam moedas, elas têm que juntar o suficiente pra poder voltar pro céu. O legal é que o traço cartunesco, depois que tu passa, sei lá, de 6 episódios, tu entende que ele é totalmente necessário, porque se não fosse cartunesco, nunca ia passar na televisão aquela merda. É muito pesado, até demais. Se fosse anime normal, assim, porque a gente já tem anime normal que são pesados, assim, você vê outros animes que são tematicamente pesados e tal, mas Penny Stocking, se fosse normal, entre aspas, né, puta merda. Mesmo no cartoon eu já fiquei chocado em algumas partes, na parte que ele faz referência ao Scarface, que é o passado do Gutter Belt, que ele é um cara de gangue, e aí ele tá, tipo... numa mesa, ele traiu todo mundo e ele tá numa mesa sozinho com uma montanha de cocaína e ele tá, tipo, com a cabeça atachada na cocaína e ele levanta assim, a cabeça dele tá branca e os caras começam a atirar nele e ele é fuzilado e eu, porra, velho, caralho, cadê o anime de criança que eu tava vendo, meu Deus. Só pra lembrar, o Get Bell, ele também, ele é o... Get Bell. Tá, ele é o Samuel Jackson, tá? Cara, porque toda a história, a referência principal do anime é uma referência a Anjos da Lei. Que pra quem viu a série do Anjos da Lei de 1980, com o John Dev e o outro cara que eu sempre esqueci o nome, era basicamente isso, era o Samuel Jackson numa igreja, um negro numa igreja, e ele falava, anjos, vocês precisam se infiltrar numa escola. E lá eles recebiam as missões e eles tinham que investigar na escola. Sendo que no segundo episódio é ela se infiltrando na escola como estudante, tá ligado? É, caralho. Tu já tinha falado disso antes, mas não sabia que tinha tanta referência. O legal, o mais legal pra mim dessa série são as duas protagonistas. Porque uma... as duas são mulheres, elas são totalmente femininas. O que tu não via nas paradas do Image, tu não vai ver nas paradas do Image. Tipo, as mulheres do Image são muito masculinizadas, mas no Penny Stocking elas são totalmente femininas e elas têm atitude. Elas têm muita atitude, elas são badass pra caralho. Então a Penny, que usa calcinha pra atacar, a arma dela é calcinha, ela gosta de sexo, ela vê um cara que atrai ela, ela puxa o cara pro canto e começa a transar com o cara. Um dos motivos de que Penny Stalk não poderia ter um traço comum é exatamente por isso. Tem cena de sexo direto. E orgias, cara. Orgia, cena de sexo. Tudo é formato fálico naquela porra. Tudo. Tem referência a American Pie, cara. Tem a referência a Pelada Tona. Ah, sim, a corrida, né? Eu lembro desse episódio da corrida. E no final, ela transa todo time de futebol, cara. Na frente da galera. Porra, isso é muito louco, cara. E a Stalking, ela também tem atitude. Dá pra ver que, tipo, ela também sai com os caras. Não é tão atirada quanto a Pente, mas ela sai com o que ela quiser. E ela gosta de doces, então ela tá sempre comendo doces, ela é mais gordinha. E aí eu pergunto pra vocês, Penny ou Stalking? Penny. Penny forever. Bem melhor. As diabinhas. Prefere as diabas? Porra, As diabas são legais também. São legais também, cara. Eu prefiro a Stalking porque, assim, tem episódio que ela se apaixona por um fantasma, que é horrível. É muito triste de ver aquilo. É muito deprimente. Mas ela é mais cheinha, sabe? Ela tem os peitos maiores, ela tem a perna mais grossa. Eu gosto mais disso. Eu não sei se foi vocês falaram aqui, mas eu acho que a Penny ela é mais verdadeira com ela mesma, ligado? Ela faz o que ela quer. A Stalking não. Ela parece ser quietinha, mas ela é bem filha da puta também, cara. Não, a Stalking também faz o que ela quer. Não, só tipo, que ela é mais introspectiva. Porque a Penny, ela sempre parece a B10, a coisa, mas ela ajuda as pessoas às vezes. Ela meio que quando ela tá na casa dela, ajuda, verdadeiramente. A Penny não. A Penny, ela parece ser boazinha. É, não, é desculpa, é Stalking. Ela parece ser boazinha, ela parece ser fofinha e tudo mais. Ela é a blogger, a excluidinha, ela parece, tá ligado? A garota que come doces e fica trancada no computador. Mas a não gótica é. Gótica gordinha. É, mas não é, cara. Ela é tipo, ela sabe que é gostosa, ela sabe o que fazer, tá ligado? Se ela te humilhar, ela vai te humilhar. E, assim, eu acho que a única coisa que tem um desenvolvimento na série é o desenvolvimento delas como celebridades. Ah, cara. No começo ninguém conhece elas, aí no final, tipo, elas aparecem, vem um bando de homem em cima e qualquer coisa que elas fazem, eles tirando foto. E aí quando os caras vão tirar foto, elas fazem pose e sensual pra foto. Então, isso é muito legal. E elas são filha da puta, cara. Tem um maluco que perde pra elas visitar a filhinha deles. O cara vira, tipo, meio fantasma, assim. Perde emprego, quase morre, cara. E elas dizem assim, ah, vocês estão aqui. Vocês podem ver minha filha, ela é fã de vocês. Elas, tipo, não. Por que eu tenho que ver tua filha? Foda-se, cara. elas deixaram um autógrafo. Mas não foram ver a filha. Elas podiam, tipo, desviar o caminho delas pra ir lá ver a criança, mas não. Elas pegaram pra você. Não, peraí. Alguém te para no meio da rua e fala, tu pode ver minha filha? Tu vai ver a filha do cara? Tu não vai ver a filha, cara, do cara? Uma criança de 8 anos, até uma celebridade, porra. Tu sabe se o cara tá falando a verdade? Tu sabe se o cara não quer te puxar pra fazer um filme pornô? Elas têm poder pra matar o cara, tipo, em 10 segundos, e elas fazem filme pornô sem ninguém pedir. Então, qual o risco? Row, faz the power. Se a gente tá falando que tinha piadas sexuais nas obras do Imaishi, o Pinch Stalking é, tipo, muito mais. Muito mais. E eu acho que o Pinch Stalking seria o exploitation dos exploitations que o Imaishi faz. É tipo uma autorreferência, sabe? Porque o negócio é muito bizarro. O vilão final é um pênis gigante. E, tipo, pisando no seu final. É um salto alto pisando no saco. Mano. E é doloroso pra caralho tu assistir aquela merda. Não, mas é basicamente isso. O episódio do Chuck, os cachorros, que são tipo Frankenstein, né? Aqueles cachorrinhos que tanto as diabas quanto os anjos têm. Eles têm tipo cada um demônio na cabeça que controla eles, né? Quando os dois demônios saem no episódio focado no Chuck, eles começam, cara, a transar e tipo, aparece a sombra no pinto do cara transando com a menina de quatro. E é super explícito o bagulho, sabe? É só isso que a Penny Stalking. E é muito engraçado. Cara, ele leva muito mais a conotação sexual em todos os sentidos. Até a própria personagem Penny, se você pensar bem, ela no final assume, ah, eu sou um anjo, mas eu sou uma puta. Eu sou uma vadia. Eu sou uma vadia. Tipo, ela mesma admite. E foda-se, né? Porque foda-se, ela tá fazendo o que ela quer. E isso é um negócio muito legal do Imaishi, né? Porque ele dá homens e mulheres e pessoas que gostam de apanhar, pessoas que gostam, homens que gostam de homens, pessoas que gostam de bater nos outros, pessoas que gostam de escatologia, é todo mundo igual. Pro Imaishi, ele dá poder pra todo mundo. Todo mundo tem a mesma relevância. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Só tá errado se tu é do mal, tá ligado? Se tu diz, eu sou do mal. Aí tu tá errado. Pelo site que eu falei aqui, o Imaishi, assim que ele terminou o Gurren Lagann, ele começou a obra depois do Gurren Lagann, ele ficou uns 3 meses de férias aí com a equipe dele, e eles começaram a estudar aí. Foram pros Estados Unidos, estudaram cartoon, olharam, e frases que... Tá aqui, o tema do anime é vulgares e indecentes piadas. Eu embaixo usa essas mesmas palavras, tá ligado? Se vamos fazer isso, vamos experimentá-lo completamente. Entendeu? ele não quer meio termo. E é o que ele faz, né? Nessa cena. Assim, uma das cenas mais grotescas pra mim, mas. Como é que eu posso dizer? Que já é mais estranheza, num sentido bom, que era proposital. Foi na cena que a Stoke que se apaixona pelo fantasma, escrotaço, né? Fantasma perdedor. Uhum. E daí o fantasma bota lá o anel de cocô na mão dela. E é uma cena super romântica. Ele botando o anel de cocô na mão dela. E aí o fantasma transcende, colocando o anel de cocô na mão da mulher. E depois que ele transcende, o último take do episódio... É a Stocking olhando pro céu com aquele feeling nostálgico, aquele feeling de felicidade, sabe? Tipo, como foi algo bom, e daí no céu tem uma constelação de cocô. Porque o cara não se controla, velho. Cara, não tem muito o que dizer. Ele vai te agredir por trás, ele vai te agredir pela frente, ele vai te agredir por todos os buracos que tu tiver, ele vai escatologia, é tudo. Cara, eu não sei, eu acho que a cada 2 episódios as minas entravam na privada. É um negócio agressivo. Os últimos episódios, sei lá, o do brief, que tipo, ele coloca a franja pra trás. Ele vira, tipo, bonito, tá ligado? Vira, tipo, o Romeo, tudo que tem a referência lá pra Romeo e Julieta. Aquela cena do aquário que ela olha. Toca a mesma música que o do filme, de 98. A música é igualzinha. E ele é um caçador de fantasmas, né? Ele é um caça-fantasmas enquanto ela é uma anja que caça fantasmas. É, ele tem aquela mochilinha lá que tem um detector de fantasma e tal. Os é bem legal. Não dá nem pra começar a contar as referências, né? Porque são muitas. O que é interessante nesses últimos episódios, principalmente dessa parte do Romeo e Julieta, tanto que o nome do episódio é Panty and Brief, alguma coisa assim, é que, tipo, a primeira parte é super romântica, assim, eles fogem juntos, eles vão numa casa sozinho, aí eles fazem sexo, assim, beleza. Só que ali a Penny, ela tá, como posso dizer, ela não tá ela com a mesma... Ela reconstituiu o Imen psicologicamente. Sim. Aí, tipo, a partir dali... Fica tão bizarro, tipo, muda totalmente, fica o oposto, porque pênis do Brief vira uma chave pra abrir um monstro pro... As portas do inferno. Cara, e é tipo, velho, chega o vilão, aquele cara que fica se coçando, tá ligado? Eu acho ele muito bizarro. Tipo, ele pega o pênis do Brief e joga uma substância ali, eu não sei o que jogou. Tipo, vira... Não, ele faz bondage com o pênis do Brief. Ele enrola em couro e começa a esfregar o bagulho. Caramba. Tem bastante de bondage também. Tanto que o Gutterbelt, ele tem esse fetiche do bondage. Sim. O Gutterbelt, se você pensar bem, é tipo padre pedófilo, assim. Mais ou menos. Ele é um padre, cara. É o padre sádico também. Olha o pleonasmo. Eu sou católico, desculpa, mas ele é um padre, cara. E tem a parte que eu já falei pra vocês que elas ficam assim, não, vem pra, a gente leva pra casa. E o padre, tipo, bota as mãos no ombro dele, do Brief, e fala assim, não, deixa que eu levo ele pra casa. Daí ela só sente assim, aliás, Brief, antes vamos jantar em um lugar, tá ligado? E saem os dois de mão dadas, assim. E foi exatamente no mesmo episódio que o Gutterbelt tinha feito uma festa, óbvio que não era ele, tava de máscara. Só porque dá pra ver porque ele tem um afro muito respeitável. E ele fez uma festa pra ver todos os estudantes de roupa íntima. E aí, tipo, as roupas. Chega um momento do episódio que as roupas têm que se tornar arma pra Penny, porque ela perdeu a calcinha. cueca do Brief é que se torna a arma maior, então... Mas não foi nesse não, ô Igor, acho que foi no em que as duas brigam porque a Penny comeu o pudim de 500 anos dela lá, e enquanto a outra sai, a Tolkien sai com o cachorro, a Penny sai com o Brief. E daí, não, não. E daí depois elas voltam juntas e ele fica ali de bobeira. É? É. Ah, achei que era no... No episódio que ela pega a cueca dele e é a maior arma, é na cena lá da escola, que tem aquela corrida lá e tal. É, que ela dá pra todo mundo depois. Sim, sim, pro time de futebol. Uhum. É muito louco, ela dá pro time de futebol. O objetivo final dela é dar pra 1000 caras. E o último é o Brief. É o Brief. Tipo, e é muito louco porque ele literalmente leva ela aos céus transando com ela. Aquela cena da cama subindo. Olha a diferença de objetivo dela. O dela é dar pra 1000 caras. O dele é comer alguém. É muito fetiche também, porque ela reconstitui o Imen pra tipo suprir o fetiche do cara de tirar a virgindade de alguém. Se tu para pensar. Eu não sei, eu não vou nem me arriscar a dizer quais são as referências dele, porque, tipo, velho, ele bota Berserk numa imagenzinha de um frame do episódio, sabe? A Stocking fala, eu ainda quero comer muitos doces, aí aparece uma porrada de doce, lá no meio tu tem um Hao no Tamago, o ovo do Imperador, que é um desses doces. Então, tipo, imagina, eu só consegui pegar isso porque eu sou fissurado em Berserk. Então imagina quantas referências não deve ter nessa porra. Não tem como a gente descobrir, sabe? Mas... Eu acho que ele senta com o Togashi, com o Oda, e fala assim, então, crianças, o que vocês têm visto ultimamente, tá ligado? Esse filho da puta só deve ver anime, ver filme, ler quadrinho, essas porra, não tem como. Se o Oda é conhecido por conhecer a própria série, ele é conhecido por conhecer a série dos outros, cara. Tá sim, sim. Mas qual é o episódio preferido de vocês? Eu gostei bastante dos últimos, principalmente esse do Romeo e Julieta, porque vilão gigante, são pau negro. Mas eu gostei bastante do episódio do Objection, que... Do macaco. Sim, sim, do macaco, que é uma cena sensacional. Puta merda. Eu ri bastante aquela cena. Se for pensar graficamente, eu gostei bastante do pai dela. Tem uma mudança de gráfico, tem a dimensionalidade, que as duas cidades diferentes, é como se fosse outro mundo, tá ligado? Uhum. Ah, sim. Mas... Da história mais engraçada, cara, deve ser um dos primeiros mesmo, que é quando a do trem lá, que a Punch tem que pegar a calcinha dela. E ah, tem vários, porra, vários isso desenhos. Aí é muito legal esse episódio. As cenas de ação são boas. Eu acho que eu prefiro o episódio que as Irmãs Demônio aparecem a primeira vez, porque a cena de ação desse episódio é freneticamente incrível. Enfim, eu gosto bastante do episódio da praia também. Ah, o do jogo de vôlei. Aham, uhum. O final é tipo uma baleia azul esmagando o Gutter Belt. Então, tipo, é bizarro, é bem legal, acho bem legal. As Irmãs Demônios dão uma dinâmica legal pros episódios, assim. Depois que elas entraram, parece que a série ganhou um novo ar. Dá dualidade, né? Demônios, anjos, rivais. É bem barato, só que... Paint Stalking é um anime barato de qualquer forma, sabe? É, o próprio final admite isso, né? Tipo, sim. Ele joga na cara pra você. Cara, não leva isso a sério. É tipo, eu tô zoando mesmo. Uhum. É, quando a Stalking... Sim, não, mano, aquilo foi muito nada a ver. A Stalking picota em pedaços a Paint. Sabe, isso, não sei se é, mas isso me lembra bastante Inuyasha. Inuyasha? É, que eles... picotam o bagulho em 1000 fragmentos e... A joia das quatro almas. Ah. Hatsune Kakeira, um coisinho. Mas isso se põe alguma coisa bem clichê, né? Esse bagulho de partir em pedaços. Sei lá, tu tem a Trinity Force do Zelda, então... Tem muita coisa. É coisa de RPG mesmo, de jogo antigo. Porque é aquele negócio de tu ter que completar a missãozinha, ter que pegar todos os itens, tá ligado? Uhum. Uhum. É bem isso mesmo. As Esferas do Dragão, ou... Assim, tem uns episódios bem saco também, né? Tem uns episódios chatos. O episódio do Chuck eu achei bem chato. Ah, do De Volta pro Futuro? Aham. Uhum. Puta que pariu. Um episódio hipster. É. Foi chato. Pode dizer que foi chato. Foi chato. Tinha nenhuma fala ali, né? E eu achei o final fraco, na real. O vilão É fraco, aquele bagulho do Blood Monkey, alguma coisa assim. É, foi bem tirado nada. Eu achei... Deve ser alguma referência, Blood Monkey, deve ser alguma referência, só que não peguei. Sim, eu achei que podia ser, tipo, o final podia ser um caso maior, mas não precisava dizer que tava tudo ligado, tá ligado? Enfim, tem uns probleminhas assim, mas no final é bem legal. Eu gostei bastante, eu ri pra caralho, eu ri tanto quanto eu ri com o Inferno Cop. O que aconteceu com a Gainax depois de Paint Stalk? Não vendeu, né? Constelações de cocô, sexo explícito, violência com uma Little Pony. Insinuações religiosas. Tiração. Nossa, o anime é o anime mais herege que eu já vi na minha vida. Nossa, se você pensar bem, é tudo contra os. É tudo heresia, né? Assim, pessoal. Sim. É muito herege. É tudo contra os ideais do Japão, né? Pô, eles pegam a mulher, que é a figura mais, assim, mais pura. E fazem ela ser, tipo, uma puta, assim, que transa com qualquer cara que transa com mil caras. A mulher com mais atitude. Eu diria, eu gosto de tratar com uma atitude. É, mas em compensação, vendeu bastante foda do Japão, porque em pouco tempo depois de lançado, o Blu-ray já tava vendendo nos Estados Unidos, depois foi com a Crunchyroll. Mas, para a Gainax, que anda sempre no limite, vendeu a casa pra... galera vendeu a casa pra fazer Evangelho, terminaram o anime de shoujo com um palitinho. Depois que lançou, basicamente a galera do Japão não curtiu muito e não vendeu. E depois disso, praticamente todos os nomes relevantes da Gainax saíram, inclusive Oimash, e a Gainax parou de fazer anime original. Ela não produz mais, ela só adapta agora. E os que ela adapta não fica muito bom, porque Medaka Box é muito ruim. Pois é. Então, exatamente. Ultimamente até que, assim, é bem medíocre, mas ultimamente tá sendo legalzinho os animes da Gainax. Mas é realmente uma pena, porque Paint Stalk não vendeu, os japoneses não curtiram a piada. É um anime bom que saiu no país errado, resumindo. O Imaishi tá no país errado, tá ligado? Deve ser um cartoon. É um anime. Deveria passar na Adult Swim, assim, sabe? Daria um bom? É porque o Imaishi é um filho da puta, se tu parar pra pensar. Estuda a Gurren Lagann pra um cara que não entende de anime, ele não vai entender porra nenhuma. Sim. Estuda a Gurren Lagann pro cara que gosta de anime de loli, de shonen e, sei lá, o cara que acha que Mirai Nikki é um bagulho adulto. Estuda a Gurren Lagann pro cara, o cara não vai entender porra nenhuma. Então o Imaishi, ele tá postando num nicho muito fechado. Ele tá postando no nicho do 4chan, sabe? Então... ele é muito filho da puta, tá ligado? Ele tá muito errado. E é por isso que eu amo esse cara. O Imaishi provavelmente nunca saiu da quinta série e a gente não sabe. Porque... é complicado essas piadas. Enfim, os japoneses não entenderam a piada do cara. E a Gainax foi pro saco. Não foi pro saco, mas foi pro saco. Se mais, ele deve ter enchido a cara na América, cara, quando ele foi dar cartoon, viado. Acho que era tequila toda noite naquelas boates americanas, viado. E escrever no roteiro, né? Porque... é, com prostitutas e cocaína do lado. Row, fight the power. Em 2011, tipo, depois do fim da Gainax, o Imaishi, ele saiu da Gainax do estúdio, claro, depois da merda toda que aconteceu. Uhum. Junto com Masahiko Otsuka, que participou de Furikuri, Gurren Lagann, Evangelion e até Paint Stalk, e com outros sócios, fundou o estúdio Trigger. O Akira Memiya também tava nesse bolo, né? Sim, sim. É porque ele vai ser importante, velho. Akira Memiya é um cara importante agora. É, Inferno Cop. Não fala com esses desânimos. Inferno Cop! O Inferno Cop foi o primeiro trabalho original do Trigger. Sim. Porque antes eles tinham feito apenas uma abertura pra Project Zone e um episódio de Idol Master. E deve ter usado muito mais dinheiro do que o Inferno Cop inteiro. Cara, hoje eu saí ali, eu comi um pastel, um Sim. café e comprei uma coquinha daquelas pequenas. Gastei R$8. Eu devo ter gastado o mesmo dinheiro que eles gastaram pra fazer Inferno Cop. Eu sabia que ia vir isso, cara. Eles fizeram tipo no PowerPoint, tá ligado? Dá pra fazer de boa no PowerPoint. Row, fight the power. Dentro da Trigger, eu não sei se ele teve muito envolvimento com Little Witch Academy, mas ele foi supervisor do Inferno Cop, né? Só que É um trabalho que tem bastante dele, tem o bagulho do nonsense, de ser extremamente frenético e basicamente, das referências, também tem referência pra caralho, explode a parada dos quadrinhos, que tem muita referência de quadrinho, o estilo é bem quadrinho, só que ainda não é dele, né, tem bastante coisa diferente, tem, sei lá, não tem piada de sexo, violência extrema e exploitations, então não é demais. Ah, sei lá, né, um bebê que vira um caranguejo gigante e corta o cara, assim, de boa. É, tem essas paradas, né, ele ainda puxa algumas coisas dele, mas não é dele, é do Akira Memia. É, não é dele, o estilão é diferente, tipo, é colagem e tal, então é mas, bem diferente. Mas vale a pena citar, porque é foda pra caralho. Sensacional, gaste 30 minutos da sua vida e veja Inferno Cop. E o negócio que mais tem dele no Inferno Cop é saber ser ruim, porque basicamente Inferno Cop é sobre isso. É sobre ser muito ruim e te fazer rir pra caralho, porque tu vê, porra, isso é muito ruim, velho. Então isso tem do Imaishi ainda. A gente tem o último trabalho até então, e melhor, do Hiroyuki Imaishi, que é Kill la Kill. E o primeiro anime grande, entre aspas, a produção grande do estúdio. É, foi a primeira produção grande do estúdio. Também tem aquele bagulho de não ser tão bem animado, né? Ser bem trash no estilo. E saiu ano passado, 2013. Se alguém estiver escutando isso depois de 2014, não saiu ano passado. Feita pela equipe que fez Gurren Lagann. Basicamente sobre uma menina que quer se vingar do pai. Ela entra numa escola. Não, quer se vingar pelo pai. É, quer se vingar pela morte do pai. Cara, eu acho que é melhor a gente parar a sinopse por aí, porque não, é muito louco. Cara, eu não vou tentar ir muito longe na sinopse, porque vamos ficar aí. A menina quer se vingar, ela tem uma tesoura gigante, ela chega na escola batendo em todo mundo, porque ela quer saber quem matou o pai dela. E a partir daí, envolve aliens, envolve roupas falantes, fibra da vida, dominação mundial. Segunda Guerra Mundial. Organizações nudistas. Puta que pariu. É, assim, pra mim, o Imaishi aprendeu a fazer essas loucuras em Gurren Lagann. E agora ele aprimorou e aplicou no Kill la Kill. Porque Kill la Kill, ele é freneticaço desde o primeiro episódio. Ele entra com pessoas sendo jogadas de um lado pro outro e batendo na porta, carteira sendo arremessada. Sim, esse é um ponto positivo de Kill la Kill em comparação com Gurren Lagann. Que os primeiros episódios passam, assim, voando. O ritmo é bem frenético mesmo. Tanto que, mais pra frente, quando tu vai dar lá metade, né? Metade do anime. Sim. Não exatamente episódios, mas quando acaba a primeira parte, ele faz uma recapitulação. E aí, melhor recapitulação do mundo, velho. Ele começa dizendo: agora é o Senketsu narrando, que é a roupa da Ryuko. Ah, agora é o episódio de recapitulação. Vamos começar. E ele começa falando, e a cada segundo a fala dele vai ficando mais rápida. Em um minuto ele recapitulou todos os, sei lá, 17 episódios que tinham rolado até então. E aí no final ele fala: se tu tava esperando por um episódio comum de Kill la Kill, um episódio comum de recapitulação, tu tá assistindo o anime errado, porque Kill la Kill é isso, Kill la Kill é freneticidade. E vamos lá, caralho, vamos lá, que esse episódio tem muito mais coisa. Então, ele se assume muito mais como um anime frenético. Ele é o oposto, de certa forma, de Gurren Lagann, como a gente já falou várias vezes. Ele é um exploitation, não de robôs gigantes, mas de animes de gangue. Isso não é exatamente o oposto, mas tudo bem. E ele brinca bastante com shoujos, com a mulher se descobrindo. Até um pouco de Mahou Shoujo, vamos ver. Não tão pouco, eu acho. Bastante explícito, na real. É um Mahou Shoujo, tipo, bem metálico, tá ligado? Mahou Shoujo metaleiro. É um Mahou Shoujo feito pelo Go Nagai. É, basicamente. As próprias transformações delas são, claro, a referência a Mahou Shoujo. Feitos pelo Go Nagai. Feitos pelo Go Nagai. É como a fantasia Mahou Shoujo de uma menina que cresceu vendo Star Wars e tocando guitarra, e não com Barbies e, sei lá. Pode ser. Menina Bloody. Pô, ali foi bem depressiva em alguns momentos. E rebelde, já que ela dirige moto e é menor de idade. E tem um cabelinho vermelho. Mas essa parada dela ser rebelde é a parte do anime de gangue, né? Aham. E é mais uma vez um exploitation, tanto que um dos diálogos lá na frente é que ele fala, tipo, ah, isso começou com uma briga de escola e agora envolve o mundo inteiro, sabe? Agora eu tenho que salvar o mundo. Bro, bro, fight the power. Como eu sou o cara que não gostou tanto de Kill la Kill, eu vou falar. Eu não vou hatear Kill la Kill porque eu acho um anime bom. Sério, realmente bom. Uhum. Só que tem episódios que me cansam e eu, tipo, tô vendo uma série de episódios e tem umas que eu tenho que parar. Porque eu não vou conseguir ver, entendeu? Uhum. E se eu me forçar a ver aquilo, vai ser pior. Né? Porque eu tô no meio da coisa, mas eu vou terminar o anime sim, porque parece ser um final bem interessante. Parece ficar bem mais interessante. Termina. É, o final é muito bom. Cara, vai chegar numa parte que tua cabeça vai explodir, assim. O único conselho que eu dou pra quem quiser ver o anime e não tenha visto ainda, embora esteja aqui ouvindo, é não vai com cabeça pra pegar a referência, cara. Tipo, vê o anime e depois tenta pensar nas referências. Porque eu fui tentar ver pro cast e acabei tentando, tipo, prestar muita atenção nas coisas e acabei me perdendo, cara. Eu sou muito fissurado em Segunda Guerra Mundial e movimento punk europeu e todas essas coisas. Então, quando eu comecei a ver esse tipo de referência em Kill la Kill, eu não tinha como desgrudar a atenção disso mais e acabei me focando mais nisso do que no próprio anime. Então eu não me diverti tanto. Pareceu uma coisa mais massiva pra mim. É que Kill la Kill, ele tem muito mais camadas que Gurren Lagann, se tu parar pra pensar. Inclusive, eu perdi minha linha de raciocínio exatamente porque, tipo, eu não sei por onde começar a falar. Ele... É, Kill la Kill aborda vários temas. Várias coisas. Ele fala sobre fascismo, ele fala sobre crescimento da mulher, ele fala... Sobre moda. Fala sobre moda, como a roupa identifica as pessoas. Caralho, é um bagulho que vai muito além. E ele é totalmente frenético, ele não... Ele parece que é um negócio totalmente sem compromisso, sabe? Sabe qual a conclusão de que eu cheguei hoje, antes de entrar no cast ainda vindo pra cá? É que Kill la Kill fala sobre sistema. Ele fala sobre o sistema capitalista, sobre o sistema socialista, sobre o sistema fascista, sobre o sistema nazista, sociais, tá ligado? Tá tudo, sobre o tá tudo ali. Sistema roupista. Ele fala sobre aqueles que vão contra o sistema, que são, tipo, no caso, o negócio de usar as roupas que vão contra o sistema, ou lutar contra algum imposto, e como um sistema vai abrangindo o outro, ou vai subjugando o outro. Eu vou te dizer que não é o Kill la Kill que fala isso, mas sim os animes de gangue que falam disso. Sabe, o personagem que principal de um anime de gangue, ele é basicamente o cara que vai contra o sistema. Ele é o cara que não quer ser dominado. Não, mas eu não tô me referindo a o sistema, tá ligado? Alguma coisa tipo, eu tô me referindo aos tipos de governo, sistemas governamentais. O que a gente começa vendo naquilo aqui? A gente começa vendo a diferença de classe. A favela até a parte mais rica e como tem esse negócio de crescimento na escola. Só um parênteses aí. Que pra mim um dos takes melhores, uma das melhores cenas de Kill la Kill é a parte em que tu tem o vislumbre da escola, do quão grandiosa é a escola. Aquilo mostra, tipo, eu vou pegar toda a tua vida escolar e vou fazer com que ela tenha esse tamanho aqui, sabe? Aí ele mostra a escola e a escola parece que é infinita. Ah, aquela imagem... É bem do começo, né, que a Ryuko aparece assim. Ele faz um traveling desde o topo da escola até a Ryuko lá embaixo. Então, uma das coisas que o Loki é esse exploitation da escola, assim, também. Ele pega o cotidiano escolar e coloca tesouras gigantes, alienígenas, esse tipo de coisa. Uhum. Então, esse é um ponto, essa é uma temática. Quando eu comecei a ver Kill la Kill, simultaneamente eu tava lendo um livro que era sobre Karl Marx e sobre. Tava lendo também os textos dele, O Capital e vários textos que ele escreveu. E nesse livro, que é sobre de um sociólogo brasileiro, que depois eu vejo o nome aqui, troca. Ele abrange muito as comparações de sistemas também. E Karl Marx escrevia muito texto falando, tipo, ah, o sistema capitalista ele subjuga as pessoas, fazendo que elas trabalham demais e ganham menos. Ele precisa de um sistema de tudo seja igualitário. Mas depois ele virou mais extremista, pedindo que as pessoas transformassem todo o país numa grande empresa e trabalhassem por aquilo, ligado? Uhum. Por amor àquilo, que é esse amor que eles têm à academia. Uhum. E essas ideias de Marx levaram ao fascismo, que depois deram origem ao próprio nazismo. E a gente, então, é por isso que eu digo que é como um sistema subjuga o outro. Tem todo esse negócio de sistemas governamentais, ao mesmo tempo que tem instituições. Uma instituição que vai nascendo de outra instituição, que tem os nazistas, tem os nudistas, tem a academia, tem a mãe dela lá, que é da outra coisa. Tem os capitalistas, que são aquela galera de outra escola que vão aparecer na incursão. Eu já vi isso também. Então, tem toda essa parte de religião também. E pra implementar ainda mais essa parte nazista, que é uma parte poderosa, embora pequena, que surgiu e começou a tentar atacar os sistemas de uma forma absurdamente violenta, a gente tem a princesinha da academia lá. A Satsuki? Que é uma caricatura, ou não sei se é uma caricatura, mas uma. Ela é uma caricatura, sim. De Hitler, cara. Tanto o amor que ele tem por ela e a pureza, e como Hitler veio e incrementou o sistema nazista na Alemanha, ela veio e incrementou o próprio sistema dela na academia. Não é ela. Não é ela. Não é ela que é Hitler. A mãe dela que é. Tipo, não, no começo do primeiro arco é bem sobre ela, porque. Ainda mais quando a roupa dela se chama de pureza, tá ligado? Então, é porque tu não chegou a assistir tudo, né? Então, porque rola os twists. Row, row, fight the power. É que eu acho que pra gente falar dos temas de Kill la Kill é bom a gente pegar o principal, assim, a temática que rege a série, que pra mim é o crescimento da Ryuko. Uhum, o desfecho é no último episódio. Sim, ela se descobrindo como mulher. Toda a parada do sangue, do que a roupa pega, fazendo alusão à menstruação, do relacionamento que ele tem com o Senketsu, que é como se fosse mesmo tipo o primeiro namorado dela. Tanto que a cena em que o Senketsu veste ela pela primeira vez é como se fosse a primeira experiência sexual dela ali. E ela estando tão assustada que aquilo foi um estupro pra ela. Ela se sentiu estuprada. Então, do início ao fim é sobre isso. E quando... Cara, é fantástico porque ele pega essa parada do crescimento da Ryuko e ele vai expandir pra vários temas, uns que a gente já falou e muitos outros que a gente não falou ainda. Tipo, ele fala sobre esse negócio do fascismo, dos outros tipos de governo. Ele fala sobre a vida escolar de uma forma absurda. Ele também vai falar sobre a moda, como que a moda te define. Como que a roupa que tu veste mostra quem tu é, sabe? Inclusive a Indy mostra muito isso. Mostra muito isso. Que ela com roupa normal, igual as outras estudantes, ela olhando... pela vitrine roupas diferentes, né? Então, mostra bem isso do quanto é moda. Eu achei bem legal. E a curiosidade é que aquele encerramento é totalmente inspirado num dorama que chama Sukeban Deka, que até o mote da história é meio que parecido, que é de uma escola que tem um líder lá, daí chega uma estudante rebelde que quer acabar com o líder, e a estudante usa um yoyo como arma. Caralho, que da hora, eu preciso assistir isso. Tem que ver essa porra. Eu também. E o Zeferino tava falando, eu tava lembrando de várias paradas aqui. Fala também sobre essa parada de mulheres terem sua sexualidade reprimida no Japão. Assim, não só no Japão, mas é no Japão porque foi lançado no Japão. Mais fortemente no Japão, mas mais não é porque o Hiroyuki Maeshi vive no Japão, então dá pra gente considerar que é no Japão, né? Falar aqui o que você falou sobre o crescimento dela, tudo culmina no último episódio, no final, quando o Senketsu morre, que ele é destruído, que é, tipo, simboliza, acabou, agora é a vida adulta, ela abandonou o uniforme escolar dela, a escola, agora vai seguir em frente. Inclusive o OVA só adiciona nesse tema, né? Aquele negócio que a gente falou do Kamina morreu, e aí então o Simon é obrigado a crescer. É quase a mesma coisa, só que quando o Senketsu é destruído... A Ryuko já tinha crescido naquele momento, né? Então, isso é bem legal. Ele não simboliza, tipo, agora ela vai ter que crescer. Ele simboliza agora ela cresceu. Agora ela não se veste mais que nem criança. Que nem criança, entre aspas, né? Delas, aquela roupa de puto dela do caramba, mas esquece. Que roupa, porque... Ela não, começa aquilo... roupinha de marinheiro. Aquilo era... Uniforme marinheiro. Não, mas depois vira... Tem marinheiro criança e marinheiro, tipo, stripper. Não, sim. Aquilo de lá era Senketsu ainda. Eu sei, mas é stripper. Tipo, não é de criança. Se eu ver uma criança fazendo aquilo, eu vou ficar meio assustado. Cara, aquilo era ela confrontando a mãe dela. Não sei se vocês perceberam, mas tem isso também. Tipo, a mãe que vê a filha crescendo e acha que a filha tá, tipo, fazendo absurdos porque ela tá mostrando o corpo, esse tipo de coisa. Então, outra parte, outra temática aí que eles trabalham, relação mãe e filha. Essa parte eu não cheguei a pegar, mas... Beleza. É porque ele... Então, É um spoiler, porque na real a Ryuko é filha da Satsuki, da Aragi, da Lady Gaga. Eu não da Lady Gaga. Eu sinceramente não ligo. Row, fight the power. No Kill la Kill é onde ele tem mais referência do Tarantino propriamente dito. É o que eu ia dizer, cara. Porque o filho da puta coloca o Vincent Vega e o parceiro dele, que eu esqueci o nome, do Pulp Fiction em um frame. Não, fora que ele coloca também as personagens de Kill Bill. Ele coloca a do tapa-olho, ele coloca a grande vilã de Kill Bill, que é aquela assassina mais profissional lá, tá ligado? Ele coloca a luz de espada entre as duas, porque tudo acaba entre uma grande luz de espadas. É, cara, é tudo... Na real, tem mais. Tem mais, né? Mais pra frente, aparece uma cena de casamento que faz alusão à cena do Kill Bill de casamento, do começo do Kill Bill. E é a cena em preto e branco e tudo mais, igual no Kill Bill. Os episódios fazem bastante alusão ao Kill Bill, né? Tipo, aquele episódio que eles sobem a escola com a metralhadora, a Mako atirando de metralhadora, que é muito bom. Aquilo de lá é bastante Pulp Fiction. Se tu não sabia que o Imaishi tinha referência do Tarantino até então, não tem como não. Cara, não tem como passar despercebido isso. Amigo, o Imaishi faz referência a ele mesmo, cara. Entendeu? É. Ele tem uma cena que eu tava vendo. Em um vídeo num grupo, que era. Mostrava ao lado o Gurren Lagann e ao lado ela, tá ligado? E é aquela cena em que o Simon faz a narração dele, quando ele volta da depressão. E tipo, os closes, tá ligado? Os ângulos são exatamente iguais, cara, tá ligado? Outra coisa que tem em Kill la Kill é que a história ela segue em alguns pontos chaves, a mesma história do incidente de Honnoji. Não sei se alguém aí conhece o incidente de Honnoji. Honnoji é o nome da escola. O incidente de Honnoji é a traição do Mitsuhide, acho que o nome é Mitsuhide. Akechi Mitsuhide, eu acho. Que ele era o braço direito do Oda Nobunaga, e aí ele trai o Oda Nobunaga. Ah, claro. Em Honnoji. E depois ele é traído. Então, acontece isso mais pra frente. E é numa situação bem parecida. É logo depois da incursão das escolas, que também tem algumas referências ao incidente Honnoji. Então, olha aí, mais uma temática em cima de Kill la Kill. Então, eles abordam guerra, e não só a Segunda Guerra, o que é bem legal. Mostra tanto a Segunda Guerra Mundial, que é um período bem conflitante do Japão, Ele começa falando da Segunda Guerra. É, quanto o Bakumatsu. O período? É. Acredito que seja. Eu tenho quase certeza. Deve ser isso aí. Então ele junta, tipo, dois períodos em que o Japão tava mais em conflito. Um era um conflito interno intenso, onde tinha a constante briga por territórios do povo nômade até o momento, né? É onde estabeleciam e criavam um governo. Que é basicamente o que acontece na incursão, se tu pensar bem, né? É, fato. E a outra é quando o Japão tava em um declínio econômico e precisava urgentemente de uma ajuda financeira, e aí teve que se aliar ao Alemanha e por causa disso. Alemanha, a própria Ragio, ela foi bastante alusão à Alemanha, a música dela em alemão. A Revox, se eu não me engano, é uma empresa alemã. Pensar também a Ryuko, ela também pode ser considerada os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Não. Ela é a última a chegar e é ela que acaba levando ao clímax da guerra. Na verdade, tu me lembrou o outro que eu tinha me esquecido, outra temática que eu tinha me esquecido, que tipo, tu tem essa parada das formas de governo com alguns personagens, só que a Ryuko e a Nudist Beach, eles... Eu não sei se é Nudist Beach também, mas a Ryuko, ela representa a anarquia. Assim como personagens de animes de gangue em geral, a Ryuko, ela é a representação da anarquia. Tanto que ela tem uma dualidade bem legal com a Satsuki, né? Que a Satsuki, ela veste branco, o nome do uniforme dela é pureza. Ela é dentro das regras, ela joga pelas regras. Assim, ela é toda impávida, né? Ela tem uma pose... É, não é, com certeza. Olhando de cima, enquanto a Ryuko, ela olha de baixo, ela veste preto com vermelho, ela é agressiva, ela grita. Então, tu tem essa dualidade, a Satsuki representando a ordem e a Ryuko representando a anarquia. Mas eu já tinha citado isso um pouco no começo, quando eu falava sobre o movimento punk na Europa. Tinha muito essa coisa do anarquismo, eles xingavam a rainha nos palcos, faziam tipo gritos, tá ligado? Era uma grande alusão ao grito que tinha no momento. E é isso que me lembra a Ryuko, ela chega ali, ela movimenta, ela deixa as coisas confusas e movimentadas ao mesmo tempo que ela chega. Mas o que me fazia lembrar os Estados Unidos também é que quando ela chega com o maior poder, que seria tipo o maior poder até o momento, é o último a chegar. E já tem todos os sistemas estabelecidos e os pontos de poder definidos até o momento. Tem os quatro maiores, tem as academias mais poderosas, tem a imperadora. Ela chega e aí tudo isso começa a se mover, entendeu? Com a chegada dela, levando ao ápice. Mas tu não pensa que os Estados Unidos seriam uma imagem muito de instituição, de governo pra representar a Ryuko? Pra Ryuko representar? Eu não tô levando em instituição, eu tô tipo mais pelo papel que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial. Que eles foram tipo os últimos a chegar, eles estavam parados até o momento. E quando eles chegaram com o maior poder militar, após terem sido atacados em Pearl Harbor, eles só se moveram porque eles foram atacados, porque senão eles não se moveriam. Então, por isso que eu... Ah, então seria mais tipo o que tu lembra mesmo, te lembro dos Estados Unidos. É, isso não é. Não tá dizendo que ela é. É a imagem que me passou. Não tô dizendo. Ah, tá. Que seja isso. Aham. Ah, sim. Entendi. É justo. Eu entendi o que tu quis dizer. Row, fight the power. A gente falou sobre as temáticas, que são muitas e são muito legais, né? Ele tem uma temática principal e ele consegue expandir várias outras temáticas que culminam na principal alguma hora. E a história? Alguém se arrisca? Cara, são fibras alienígenas que tentam dominar o mundo. Essa cena das fibras dominarem o mundo e tornar todo mundo um só, né? Todo mundo usar as mesmas roupas e tal, padronizar, me lembrou um pouco a Evangelion, que tem uma cena da instrumentalização humana. Basicamente tornar tudo em um. O que faz alusão também à Bíblia, se tu parar pra pensar, e não precisa ir muito longe. Porque o pecado original fez com que os homens usassem roupas. E na própria série, eles tratam a roupa como um pecado. Porque eles estão indo contra os próprios instintos. Os humanos estão indo contra as próprias naturezas a partir do tempo que eles usam roupas. E eles escondem atrás da roupa o que eles são de verdade. É, então, com isso tudo, a gente conclui que Kill la Kill é muito melhor que Gurren Lagann. Não. Desculpa. É muito mais complexo, não quer dizer que seja melhor. Complexidade não é superioridade. É mais profundo. É mais profundo. Não, mas ele é profundo sendo retardado, né? É, você pode mudar o foda-se. Sendo bom, ele é mais retardado do que Gurren Lagann. Pega os robôs, né, do Distribution, pra você ver. Qual? Os que ficam deitados. Não sou robô, de Tiaro. É interessante que em Gurren Lagann eles têm tipo uma armadura que protege eles, entendeu? Eles são meio que vestidos pelo robô. Tanto que a gente falou, né? Quando o Imagine quer colocar um clímax em Gurren Lagann, ele tira essa roupagem do personagem e coloca eles pra bater na mão. Que é muito mais visceral, é muito mais instintivo tu ver o cara batendo na mão. E eles falam disso em Kill la Kill. Uma cena que eu gosto no Kill la Kill é quando o professor lá e o cara de Moicano, eles juntam os dois de tiar e vão bater na mãe da Ryuka, não dá um segundo. E não acontece nada, né, velho? Eles viram tipo um Megazord, foda-se, eles morrem. Eles não morrem, mas... Eu acho que os personagens, o principal mesmo, essa é a dualidade entre o organizado e o anárquico, representado pela Satsuki e pela Ryuko, que no fim se conversam, legal, interessante. E a Eragio como a mãe, né? Que tem até um papel estilo do doente espiral, que é travar a evolução. Travar o crescimento da pessoa. Que a mãe coruja que tá lá não quer ver a filha se mostrando e tal. Tanto que a última forma da Aragio, ela tá toda coberta. Enquanto a Ryuko, ela tá se mostrando toda. Legal que no final lembra um pouco o Gurren Lagann lá, que os anti-espiral falam, mesmo eles tendo se derrotado, ele fala que o poder da espiral vai destruir a humanidade. E a mãe dela fala que mesmo ela morrendo, as fibras da vida ainda vão existir, uma hora vão voltar pra Terra. E tem bastante referência de Gurren Lagann no último episódio, Spa. Tem. Eu lembro da broca, que rola uma broca lá no meio. E eu acho que é isso. Eu não lembro mais de muitas. Mas tem. Eu sei que tem. Então, vamos falar disso porque Kill la Kill é sobre sexo. Kill la Kill é sobre se descobrir sexualmente. E não tem nem tantas piadas sobre isso. Mas ele é sobre isso. É. E ele é muito mais violento. Ele é muito mais gore do que todos os outros. Isso é bem uma característica, tipo, do Gonagai. Que tem bastante Kill la Kill. Que, pelo que eu sei, né, o Gonagai é bastante gore. Kill la Kill também. Então eu não sei, pode ter sido algo semelhante provavelmente aí. Gonagai e Tarantino são as maiores referências. Mas Tarantino é gore pra caralho também, né? É, Tarantino. Só Tarantino aí já justifica tudo. Exatamente. E eu acho que é isso. Roupas alienígenas tentando dominar o mundo. E uma menina loira de tapa-olho que parece filha do Dio Brando. Porra, ela é muito da hora. Nossa. A trilha sonora dela é muito... Sim, sim. É uma música bem, assim, eu acho, trilha, pelo menos, a trilha sonora de Kill la Kill é muito boa, né? Sim, é bem bizarra. Com certeza. O Don Luzeray fala da Yuko, né? Uhum. Tudo, não perdeu o caminho e pá. A Don Luzeray é uma conversa entre a Ryuko e a Senketsu, na real. A Mako é a personagem responsável por explicar, por explicitar o tema da série, né? Então, até no OVA, quando ela faz o momento Aleluia, ela tá explicando que a série tá mostrando pra ti, o OVA tá mostrando pra ti, os personagens lutando contra os seus eus do passado pra poder mudar e ser uma pessoa melhor no futuro. É basicamente isso que ela fala. Se tu consegue abstrair as falas da Mako, tu entende tudo de Kill la Kill. Tanto que, pra mim, um dos melhores diálogos é ela falando no final: vai Ryuko, pela moda feminina, pela liberdade da gente vestir o que a gente quiser, e daí tá todo mundo pelado. Pelo nosso encontro. Pelo nosso encontro, exato. Então, se tu consegue abstrair as falas dela, tu entende tudo da série. Em Kill la Kill, cara, se tu tá reclamando de fanservice é porque tu não entendeu. Verdade. Eu acho que a conversa acaba aí, porque... Porque não é nem fanservice, é mais nudez, né? No sentido de ser algo natural da série, tá dentro não da é, série. Não é ecchi, né? Sim, não é ecchi, porque ecchi é basicamente mostrar por piada, mostrar por... Uhum. Safadeza mesmo. É contextualizado. Sim, é justificado na série. E a gente falou, acho que a gente falou tudo que tinha pra falar nesse ponto, né? Tipo, a roupa representa o pecado... A roupa também define quem tu é, então não ter o fato da Ryuko ser anárquica e ela não ter tanta roupa significa alguma coisa. Significa que ela tá instinto, né? Fugindo do padrão, né? Então, assim, existe uma necessidade intrínseca na parada da nudez. Se não tivesse, não, ele não conseguiria ter tantos temas assim. Vamos concluir então. Com o Image? Então, vamos terminar falando o que é a estatura do Image em pessoa, tipo, é usar fanservice sem não ser é algo. Sem, é usar. Não tipo, é fanservice, cara. Eti, fanservice, sem ser uma coisa. Putaria! Ele consegue, tipo. Putaria, exagero. Ele consegue pegar coisas obscenas e coisas. Como eu posso dizer? Coisas. Depravadas. Só que ao mesmo tempo sem fazer que seja fútil. É tudo encaixadinho, é tudo com algum objetivo. De fato. Menos, assim, Penny Stalking é mais pra zoar mesmo, porque é legal, é divertido. Eu acho justo, eu gosto. Mas eu acho que é isso, né? O Imashi, ele é o cara mais zoeiro dos diretores de anime. Se o Satoshi Kon, que foi o primeiro que a gente gravou, ele é um cara pra te apresentar pra quem não conhece anime... Tu dá pro cara que gosta de cinema, pro cara que gosta de David Lynch. Tu vai lá e apresenta o Satoshi Kon. O Imaishi, tu esconde ele o máximo possível até o cara ter um repertório suficiente. Porque ele é o cara pra otaku que, tipo... não aqueles otaku que ficam assistindo Naruto One Piece. Mas o otaku que ele realmente... Ele gosta de tudo, sabe? Ele gosta dos robôs, ele gosta dos animes de gangue. É pra essa pessoa que o Imaishi deve ser indicada. Só pra contar, cara... nada contra Naruto One Piece, pessoal. Nada contra Naruto One Piece. É porque, tipo, é pra falar mais de quem geral gosta de mesmo. Tudo, sabe? De quem vai além do começo. Apresentem o Hiroyuki Imaishi pra essas pessoas, porque ele é o cara... Pra mim, ele é o cara que define o que é anime. Que ele pega uma parada totalmente zoada, uma parada totalmente insana, absurda, que se tu falando parece o negócio mais escroto do mundo, e ele transforma isso em algo inteligente.